Começando o episódio do podcast 64 Macacos. O tema desse episódio vai ser habilidades essenciais do cientista da computação. Participando dessa edição, o Baltazar Tavares, membro do podcast conhecido de vocês. Olá, pessoal. Participando também dessa edição, o Heitor Ramos, pesquisador que já viajou muitos lugares trabalhando com pesquisa. Olá, boa tarde. Seria bom você falar um pouco da sua história como pesquisa, você trabalhando na computação, para a galera entender mais o que a gente convidou você. Fala um pouco como você começou e no que você trabalha hoje em dia, para o pessoal entender mais ou menos com o que você faz. Bom, eu fiz graduação em engenharia elétrica lá em Campina Grande. Então, não foi bem. Não comecei com ciência da computação, mas desde aquela época eu gostava muito de computação e eu acho que eu gostava muito mais de computação do que de engenharia elétrica, para falar a verdade. E a prova disso foi quando eu fui trabalhar, eu vi que não gostava de engenharia elétrica e eu tinha tido uma iniciação científica lá na engenharia elétrica. E interessante é que o meu orientador de iniciação científica tinha falado para fazer mestrado em computação. Mas na época eu não tinha pensado ainda nisso e acabou que teve uma oportunidade de eu ir dar aula lá no Cefet, aqui de Maceió, na verdade era escola técnica nessa época, e foi na área de computação. Na hora eu achei um pouco estranho, na época era computação gráfica, e eu vi que era matemática. Computação gráfica basicamente era álgebra linear aplicada a alguma coisa. E aí eu percebi que tinha condições de trabalhar com aquilo, de ensinar, lecionar aquilo com um esforço não tão grande. Foi aí que começou a mexer com computação, não com pesquisa propriamente dita. E daí eu comecei a gostar da área, me envolvi com a área de redes e etc. A parte de pesquisa só veio surgir um pouco depois. Na verdade, eu tinha feito iniciação científica e a minha inicial era fazer mestrado em engenharia elétrica na época e seguir a carreira de mestrado doutorado. Só que, como eu vim para o Cefet, acabou ficando difícil. Na época, o Cefet não liberava para fazer mestrado doutorado, então eu fiquei um bom tempo trabalhando na escola técnica, no Cefet, e depois no. E dando algumas consultorias, comecei a trabalhar também no mercado, não em pesquisa. Até que eu tive a decisão de fazer mestrado aqui em Maceió mesmo, e foi quando eu voltei mais para o ambiente acadêmico. Bom, eu fiz o mestrado aqui, depois eu trabalhei na área de processamento de imagens e visão computacional, um pouco de cada um. Depois eu fui fazer doutorado na UFMG e aí foi quando começou mesmo minha carreira acadêmica. Então foi uma coisa meio. Eu tinha vontade, não estava fazendo. Quando eu tive a oportunidade, eu comecei a fazer. Mas foi uma coisa que já estava plantada desde da minha graduação, essa vontade de fazer, de seguir carreira acadêmica. Então, eu sei que você participou de projetos de pesquisa na própria Microsoft e hoje em dia você está trabalhando com pesquisa aqui. Pode dizer um pouco no que você trabalha hoje em dia aqui? Como só para entrar como que é que você está fazendo agora? Não. Minha área de pesquisa, escolher uma sub-área da computação, seria sistemas distribuídos. Eu trabalho especificamente com redes de computadores, mais ligada a redes móveis. Então, que envolve mobilidade, sistema de localização, serviço baseado em localização. Então, redes de sensores sem fio. Essas são as coisas que eu venho trabalhando mais, vamos dizer assim, ativamente. E até você trabalhou com um pouco de pesquisa nisso também na Microsoft, né? Isso. O caso da Microsoft foi A Microsoft tem um programa que eles chamam de Fellowship, que é para. Eles têm o programa de Fellowship para profissionais já terminaram, nesse caso, o doutorado, porque isso é uma divisão da Microsoft chamada Microsoft Research, que é de pesquisa, e tem uma parte que é para estudantes de doutorado. Aí, dessa de estudantes de doutorado, tem. Não sei se lembra exato o número de vagas, mas são 10 vagas para os estudantes dos Estados Unidos e 2 vagas para os estudantes da América Latina. E aí eu concorri para uma dessas vagas, foi uma ideia do meu orientador. Na época eu nem conhecia esse programa, para falar a verdade, e ele teve essa ideia. E eu simplesmente submeti na época o meu projeto de tese de doutorado, que já estava um pouco avançado, meu currículo, etc., e fui selecionado, né? Surpresa. E eu tenho uma surpresa bem interessante, assim, porque eu não conhecia o que era essa divisão de pesquisa da Microsoft. E, de fato, assim, tem grandes pesquisadores trabalhando lá, grandes nomes da computação, a gente encontra nos corredores lá. E eles tem um ambiente bem sério de pesquisa. Foi uma surpresa bem grata. Na época eu trabalhei com a parte de sensoriamento e de localização. A gente desenvolveu um sensor que é baseado em GPS, mas que consegue, por exemplo, capturar dados de GPS, um exemplo, né, de uma localização a cada segundo, e ele consegue fazer isso continuamente durante um ano e meio com uma bateria dessas baterias comuns. Que todo mundo sabe que GPS, você ligar no seu celular, em média, com 6 horas ele consome tudo. Toda a bateria de celular, que é muito maior do que a bateria A. Mas a gente usa uma técnica diferente, a gente mudou um pouco como o GPS funciona para poder deixar isso viável. Então, foi um projeto bem interessante. É promissor, isso continua até hoje, fazendo coisas com isso, nessa linha. Então, foi uma experiência bem, bem interessante. Falou que lá tem um ambiente sério de pesquisa. Como é que você identifica quando o ambiente é sério e quando o ambiente não é sério? Bom, primeira coisa é que, apesar de ser uma empresa privada, eu não vi nenhum viés de influência dos produtos na pesquisa. Pelo menos não no que eu vi. Claro que eu não conheci todos os setores da Microsoft, da divisão de pesquisa da Microsoft, mas no setor que eu trabalhei, as pessoas trabalham de forma relativamente independente. Por exemplo, eu tive que fazer alguns testes com o celular e não tinha nenhuma restrição de eu ter que usar um celular específico, de eu ter que usar o Windows Mobile na época, acho que nem tinha esse Windows, que tal, agora o Windows 8, Windows Phone 8, não tinha isso, não tinha sido lançado essa versão nova, mas eu não tinha que usar nada da Microsoft, tanto que os testes foram todos em Android, não tinha restrição. O que era importante era conseguir desenvolver a técnica, eles não estavam interessados na tecnologia, não tinha restrição de linguagem. É óbvio que quando você chega lá, você, no seu desktop vai ter uma máquina Windows. É natural, você está na empresa que desenvolveu Windows. Mas, inclusive, isso, eu lembro que a gente teve que comprar alguns hardwares, e tinha um hardware que só funcionava com Linux, e não teve problema nenhum, tinha uma máquina Linux que você estava usando lá. Então, assim, essa independência, vamos dizer assim, de não ter atrelado a nada a um produto, isso aí eu acho que é a essência da pesquisa, quando você tem independência, que você quer atingir os resultados. Não interessa se isso vai entrar no produto da Microsoft, tanto que isso nunca entrou, pelo menos até hoje não entrou. Foi pedido a patente, né? Existe toda essa questão. Quando você vai para a indústria tem esse interesse em patente. Foi pedido a patente desse projeto, mas eu achei que foi um ambiente bem independente e bem, bem produtivo também. Mais produtivo do que outras experiências que eu tive em outros lugares. Quem está interessado em entrar nessa parte de pesquisa na área de computação, só que não sabe nem o que é ACM, nem ITF, nem I3E, o que é que você acha dessas pessoas? Então, a título de esclarecimento, o título do podcast é Habilidades Essenciais para um Cientista da Computação. Hoje a gente vai pegar o enfoque no Heitor aqui com habilidades essenciais para pesquisa. É uma coisa que tem a ver com a bagagem cultural dele, com as coisas que ele observou, uma pessoa que é bem sucedida na área, trabalha na área. Mas, assim, outras pessoas podem ter outras visões e outras pessoas também podem achar outras coisas. Aí nós vamos pegar muito desse ponto, do ponto dele. Aí, assim, se a gente esquecer alguma coisa assim, provavelmente é porque não coube no escopo hoje, né? Talvez com outras entrevistas a gente cubra isso. Mas avisando, né, para o povo depois ficar chiando aí, né? Só como é o estudo. Claro, sim, eu tô dando a minha opinião, da minha vivência, isso aí. Cada um vai ter a sua opinião, não tem nenhuma verdade formada aqui, apenas uma opinião. Com relação a quem quer entrar em pesquisa, bom, depende. Quando você fala assim, depende de existem vários caminhos, depende de onde você está. Por exemplo, se você é estudante de graduação e tem interesse em entrar em pesquisa, eu acho que a melhor forma é procurar um orientador que seja bem sucedido, que você olhe as métricas que você se interessar por pesquisa e achar que ele é bem sucedido e tentar começar com iniciação científica. Eu acho que na iniciação científica o orientador deve passar para o aluno essas coisas que você falou, Vinícius, de não sabe o que é IETF, não sabe o que é ACM, não sabe o que é I3E. Na verdade, vocês são veículos, não o IETF propriamente dito, mas ACM e o I3E principalmente, são veículos de divulgação de resultados científicos, que a ciência é toda baseada nisso, né? a publicação nada mais é do que você desenvolver uma determinada pesquisa e deixar aquele legado para a humanidade. Porque se você não publica, se você leva isso só com você, você não está deixando legado algum para a humanidade. E quando você publica nesses veículos, existe a avaliação de pares. Então, se você submete um artigo para um veículo de publicação desses, tipo Empresa ou ACM, lá tem vários veículos em cada um desses, o seu artigo vai ser avaliado, vai ser corrigido, vai ser. Muitas vezes você submete, o seu artigo volta para você fazer um monte de correção. E esse processo ele é bastante rico, de forma que refina bastante o seu artigo, e no final, em geral, você tem um produto muito melhor do que o que você submeteu no início. Então, essa é a chancela que tem desses veículos de divulgação científica. Então, eu acredito que o orientador ele tem esse papel de colocar ao aluno, se for, por exemplo, aluno de graduação, ou se for um aluno, se você vai começar na área de pesquisa, você vai entrar, ou você vai fazer isso durante a graduação, ou você vai tentar aplicar para o mestrado. Então, independente se seja na graduação ou no mestrado, você vai ter um orientador que deve esclarecer essas coisas. Agora, o que é preciso para isso, né? Acho que seria logo, o que é que a pessoa tem que ter, vamos dizer assim, para tentar seguir uma carreira dessa? É, então, é o que a gente quer saber, e também antes de a gente começar a falar algumas coisas, e também para não infectar a sua resposta, eu acho interessante perguntar, e talvez você já tenha pensado em alguma coisa, sobre o que você acha, uma lista aqui, para a gente debater depois de debater algumas coisas que a gente vem, o que você acha, na sua opinião, que seria habilidades interessantes para as pessoas que estão ingressando nessa área, né, na computação. Qual seria a sua lista pessoal, assim, que normalmente as pessoas deveriam procurar? Eu acho que a primeira coisa que vai definir o desejo de ser um pesquisador é a curiosidade. Então você tem que ser um curioso. Você tem que não se contentar em usar as coisas e não saber como elas funcionam. Esse é o primeiro princípio. Porque, na verdade, o processo da pós-graduação inteira, que é o processo formal de tornar uma pessoa pesquisadora, certo? Não estou dizendo que existe apenas esse processo. Você pode ser um pesquisador sem ter passado por isso, mas é mais difícil, você não passou pelo treinamento. É a mesma coisa você pode ser um cientista de computação sem fazer graduação. Você não passou pelo treinamento. Em média, as pessoas têm mais facilidade de passar pelo treinamento. Então, o processo formal da pós-graduação é para formar um pesquisador que, na verdade, o que eu acho bem interessante na carreira é que você define o seu próprio caminho. Ao contrário de outras carreiras, que você, em geral, tem um chefe ou tem interesses da empresa que definem o seu caminho, como pesquisador você define o seu caminho. Você diz, eu quero pesquisar tal tema, e você vai levantar naquele tema quais são os problemas relevantes, vai escolher alguns problemas relevantes para atacar. Ninguém faz isso sem ser muito curioso. Tá? Não tem como fazer sem ter muita curiosidade de pesquisar um determinado tema. Quando você vai começar num determinado tema, você muitas vezes você não sabe quais são os problemas que estão relacionados àquele tema. Você vai ter que fazer um levantamento bibliográfico, vai ter que ler muita coisa, então tem que gostar de ler. É uma das habilidades que a pessoa tem que ter. Você tem que gostar de ler, tem que ser curioso. Tem que ter uma leitura muito crítica, não é simplesmente ler e aceitar. Não é porque um artigo foi publicado na melhor revista da computação que ele está totalmente correto. Certo? Mesmo tendo passado por um processo de revisão rigoroso, não significa que aquilo está 100% correto. Então você tem que ter uma leitura crítica. Tem que entender o que foi feito ali, se foi bem feito, se não foi bem feito. Então, essa visão crítica, essa curiosidade, eu acho que são as primeiras coisas para um pesquisador. Além de que, por exemplo, como é na ciência da computação, não dá para dizer, por exemplo, raciocínio lógico é uma coisa importantíssima. Não existe ninguém na computação que não conheça lógica. Então, não está na computação, né? É que não saiba também juntar as coisas. É, você tem que ter a ideia do raciocínio lógico, e o raciocínio lógico vem da lógica mesmo, que estudaram na graduação, né? Quando vocês estudam lógica, na verdade, vocês estão desenvolvendo a habilidade de raciocínio lógico, né? De juntar as coisas para um raciocínio lógico que tenha, que você consiga montar argumentos que convençam a alguém que aquilo que você está fazendo está correto. Isso aí é a base do raciocínio lógico. Eu acho que essas são as premissas. Agora tenha o background necessário. Aí é outra coisa. Então, assim, o que é necessário você estudar? Então, é claro que depende da área, mas tem algumas coisas que são meio básicas, tipo gostar de matemática, raciocínio e lógica em geral é importante para você se tornar um pesquisador. Então tem esse tipo de coisa. Complementando, e também acho que acaba misturando essas áreas, né? Você tem que, se você não sabe, se você não pode apenas ser bom em um, você tem que ter curiosidade, saber ler e ter curiosidade se aquilo que você está lendo está correto também para pesquisar e correr atrás, também é uma coisa importante. E como você falou também, na pesquisa você trabalha derrubando pontos anteriores. Então você tem que ter essa curiosidade para saber se o que você está lendo está certo, que pode não estar errado, porque você pode derrubar aquilo para submeter alguma outra coisa. Também eu acho um ponto muito válido. Um comentário, não somente derrubar, muitas vezes você pode ler e encontrar pontos falhos naquilo ali, que não necessariamente está errado, mas que pode ser melhorado. Sim, você vai melhorar, né? Na verdade, a pesquisa, ela é... A natureza da pesquisa, ela é incremental. Ela é incremental por natureza. Então, é por isso que é importante a publicação, né? Porque senão a gente estava empurrando retângulos a vida desde até hoje, né? E alguém iria reinventar a roda. Por que que essas coisas não acontecem? Porque a gente publica e isso vai ficando esse legado para a humanidade. Então não perde essa memória, está tudo armazenado, né? Então a natureza da pesquisa é incremental. Obviamente, eventualmente existem algumas pesquisas que mudam essa natureza. Então você vem, vamos supor, todo mundo acredita que empurrar um retângulo é a coisa mais eficiente do mundo e em algum momento alguém descobre que a roda é melhor. Isso aí não é mais incremental. Alguém deu uma guinada no rumo de uma área de pesquisa. Tá? Então isso eventualmente acontece, certo? Isso, em geral, ela vem acompanhada de vários anos de dedicação, aquela pessoa tem um conhecimento muito grande, muito específico em uma determinada área, ela consegue dar uma guinada. Ou ele teve uma sacada genial, que acontece raramente, mas acontece. Mas a natureza da pesquisa é incremental. Assim. Se você for procurar 90 e alguma coisa por cento dos trabalhos que tem, eles incrementam alguma coisa da pesquisa, da área. Você falou que a parte do pesquisador é ter uma visão crítica, ler muitos textos e pesquisar. Eu acho que ficou implícito aí também que é importante, no caso, a pessoa aprender inglês, porque grande parte dos textos da computação estão em inglês. É como se fosse o idioma universal da computação. Você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que se um pesquisador que não saiba inglês, pelo menos em nível de leitura, olha, leitura, escrita, expressão oral, tudo, porque se você vai para uma conferência e vai apresentar o seu trabalho, você vai apresentar em inglês. Se você se limitar apenas ao português, você vai ficar limitado às conferências nacionais, sem querer ter nenhum tipo de preconceito com as conferências nacionais. Existem algumas boas, mas as melhores conferências das áreas não são as conferências estritamente nacionais, são conferências que aceitam trabalho do mundo inteiro, por isso que são as melhores. Então você tem que ir lá se expressar, você tem que ir lá conseguir entender o que o pessoal está falando para você estar sempre atualizado. Claro que você pode estar atualizado apenas lendo, mas se você for, você tem uma outra experiência. Então o inglês de fato é essencial. Complementando, essa questão de gostar de ler, de ter curiosidade, é apenas uma parte. Então, essa questão de leitura, de curiosidade, isso é um primeiro passo, tá? A leitura, ela é importante para criar a cultura da área. Na verdade, um pesquisador, ele é um especialista. O cara que é especialista numa coisa, em geral, ele tem um conhecimento muito profundo e a largura não é tão grande. Logicamente, com a experiência, ele vai ficando com largura também, ele conhece muita coisa, mas ele, em geral, tem uma área que ele conhece muito. Tá? Ele não vai conhecer muito de todas as áreas. Isso é muito difícil. Mas tem outras habilidades também, né? Isso é o primeiro passo da pesquisa, que é para fazer o levantamento do que você vai fazer. Depois você tem que desenvolver a pesquisa. Aí é um outro passo. Uma vez que você descobre uma área, que você descobriu que aquilo ali pode ser uma coisa interessante, pode romper a fronteira do conhecimento, você vai ter que usar a metodologia científica para poder propor novas técnicas, propor coisas novas. Você vai ter que saber avaliar o que você propôs para poder comparar com o que existe, tá, no esse legado de publicações que já tem. Então, existem algumas outras coisas a mais. Então, não é simplesmente ler e levantar problemas. Você tem que fazer isso, mas tem que ter muita persistência durante a pesquisa. É um trabalho, em geral, muito solitário. Você começa a desenvolver uma pesquisa, você está praticamente sozinho, no máximo com um grupo muito pequeno, e você tem que levar aquilo adiante, você tem que ser muito persistente, e no meio do caminho tem muitos percalços, as coisas começam a não dar certo, você tem que levantar financiamento para poder conseguir as coisas, conseguir bolsas para alunos, para conseguir projetos para ter equipamentos, e às vezes as coisas não dão muito certo, você tem que ser persistente. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, não é só um exclusivamente no Brasil. O Brasil tem alguns problemas, mas em outros lugares, isso até no primeiro mundo, a gente tem algumas dificuldades nesse nível. E depois de tudo isso, você tem que ter a capacidade de síntese para sintetizar tudo o que você fez, muitas vezes em anos de desenvolvimento, em, por exemplo, um artigo de 10 páginas. Então você tem que sintetizar isso e tem que saber sintetizar de uma maneira que convença as pessoas que estão lendo. Esse é um ponto importante. Uma forma de sintetizar seria usar as referências para você não recontar o que as pessoas já sabem. É uma coisa que ela é utilizada, né? Como a gente tem falado, esse legado fica e você faz referência ao que já existe. Mas na hora que você vai descrever uma coisa que você desenvolveu, você tem que ter uma capacidade, você tem que escrever bem, né? Tem muitos trabalhos e isso faz parte do negócio. Porque mesmo que você faça um trabalho brilhante, se ele está mal escrito, e você se submete, ele provavelmente vai ser rejeitado. Vai ser difícil um avaliador perceber que o seu trabalho é brilhante se ele tiver mal escrito. Então, em geral, você tem que usar toda a argumentação para convencer as pessoas que estão revisando o seu artigo ou seu projeto, seja lá o que for, de que aquilo realmente é bom, é válido, e você tem que ser muito convincente. Então, isso é uma. Então, são várias habilidades, né? Ler bem, saber escrever bem, sintetizar muito bem o que você escreve, toda a parte de desenvolvimento, que aí envolve habilidades diversas. Você está desenvolvendo, depende da área do conhecimento, mesmo dentro da computação. De repente, você tem que ser um grande desenvolvedor, você tem que ser um bom estatístico, aí varia de cada área, né? Depende de. Mas, por exemplo, para mim na parte de desenvolvimento, você disse que ter persistência é algo essencial. E realmente eu acho muito importante porque você, de vez em quando, tudo vai dar errado e no que você vai se agarrar quando tudo der errado. Você agarra só na sua vontade de continuar, né? Que é a única coisa que você tem. Ter persistência é uma coisa importante. Teria mais alguma coisa na área de desenvolvimento que você vê que tem dificuldades mais do dia a dia, que você acha que é importante? Não sei, talvez de vez em quando esquecer o trabalho por um tempo ou consultar alguém. Não, mas Pode falar, é um tá? conjunto de coisas, não é fácil elencar tudo assim, porque o que que acontece? Vou citar como Eu queria exemplo, me entender. vou citar como exemplo a minha experiência na Microsoft, que você citou no começo. Quando eu cheguei lá, eu tinha um projeto que tinha sido escrito, eu escrevi em conjunto com um cara que ia ser meu, ele lá se chama mentor, mas é um orientador, mesma coisa. E a gente escreveu um projeto, a gente se reuniu antes de eu ir para a Microsoft, a gente bateu um papo por Skype, escreveu um projeto e mandou. É uma proposta de um projeto, né? Ideias que não tinha ainda resultado, mas ideias para a gente desenvolver aquilo lá. Quando chegou lá, eu tinha 3 meses. Então, lá tem mais pressão do que na academia, porque as coisas lá são muito. Então, eu tinha 3 meses para desenvolver, para fazer. Se não desse certo, também não tinha nenhum problema. É o risco da pesquisa. A pesquisa tem risco, sempre. Lá, porque era o estágio de 3 meses que eu tinha que querer passar lá. Então, não tinha mais do que 3 meses, eu tinha 3 meses. E, logicamente, quando você vai com experiência nova, você vai com vontade que a coisa dê certo, né? Lógico. E quando eu fui, eu passei desses 3 meses, eu passei 15 dias para provar que a ideia original estava errada. Certo? Mas quando eu comecei a estudar melhor sobre o assunto e entender melhor o problema, eu comecei a desconfiar que a ideia não ia ser válida. Mas ainda não tinha argumento suficiente para convencer as pessoas que aquela ideia não era válida. Então eu levei 15 dias para fazer isso. Aí até que numa apresentação lá eu convencia todo mundo que a ideia não era válida. E assim, por um lado eu me senti feliz porque eu realmente consegui convencer as pessoas que aquela ideia não era válida, por outro lado eu senti um vazio de, e agora? O que eu vou fazer? Tenho 45 dias e não tenho mais nenhum ponto de partida. Agora foi que o negócio desandou mesmo. Então assim, eu comecei a pensar, caramba, e agora? Aí eu comecei com um cara que era meu mentor, esse cara eu acho ele muito bom, assim, tecnicamente é muito bom, o cara. Super de bom trato, um cara excelente. Eu perguntei a ele, e agora? Temos um plano B? Ou o que que eu vou fazer agora, né? E ele falou, não, a gente vai continuar com o mesmo tema, só vai mudar a abordagem. E assim, minha cabeça estava vazia, né? Do que fazer, que abordagem fazer. E a solução foi ler muito mais sobre o assunto. E eu comecei a ler mais sobre o assunto, até que acho que uns 15 dias depois, o primeiro mês foi perdido, foi gasto com isso, não é perdido, né? Foi um mês de ganhar experiência. Até a gente ter realmente uma ideia, foi muita, muita discussão no quadro. E aí entra isso que você falou, né? A persistência, um grupo que você troca ideias, que muitas vezes você. Como tudo na vida, você tem uma ideia na cabeça, você vai com aquilo ali, você começa a bater cabeça com aquilo ali, começa a repetir o erro sem perceber. Até que você, às vezes, você só em você apresentar esse problema para alguém, você mesmo resolve o problema. Isso é uma coisa que às vezes acontece em qualquer atividade, né? Então é importante você ter um grupo para você discutir com outras pessoas, ter outras visões de pessoas que tiveram outras experiências e às vezes sai com resultados interessantes. E foi o que aconteceu lá. E a gente conseguiu um trabalho que, assim, eu considero que foi de muito sucesso. A gente teve uma patente, publicações nos dois melhores congressos da área, um deles com o prêmio de melhor artigo, e a gente está esperando o resultado agora de um journal de alto nível da área também. Então, assim, para 3 meses de trabalho, eu considero isso extremamente produtivo, assim. É difícil ver esse tipo de produção. Mas, logicamente, não foi só comigo, tinha um grupo dando suporte, discussões. Cada 15 dias eu apresentava para esse grupo e alto nível, as discussões eram de alto nível. Então, tem toda essa. Isso que você falou é bem importante, essa interação com grupos, discussões. Isso faz parte do processo. Falou de discussão e comunicação. Eu acho que, inclusive, é um problema muito grande da área de computação em si, porque de vez em quando eu até vejo pessoas que não têm, não sei se é inerente da área, mas tem muita gente que não sabe se comunicar, e tem muito também, querendo ou não, a área também não incentiva tanto que as pessoas aprendam a se comunicar, comunicar entre si, né? Aí é realmente uma coisa importante e que você, essas pessoas aprendem depois. Assim, eu acho que a iniciação científica ela tenta. É claro que você pode ter experiências muito ruins de iniciação científica, pode ter experiências muito boas também. Da mesma forma, no mestrado, no doutorado, na vida profissional, qualquer amorosa, qualquer coisa. Na iniciação científica, eu acho que ela tenta resolver isso, porque na iniciação científica você tem que apresentar seminários no grupo de pesquisa, você tem. Muito mais do que nas atividades de sala, né, de aula. Você tem o congresso da universidade que você tem que apresentar depois. Então, é um treinamento para que você comece a desenvolver essa habilidade, né? Já alguma coisa. É alguma coisa. É por isso que é iniciação científica, porque está iniciando você nesse processo. É o primeiro contato, em geral, que as pessoas têm com esse processo científico. Quando eu falo assim em ciência, eu falei em paper porque é um resultado, em geral, mais importante, mas existem outras coisas. Existe a pesquisa aplicada também. Então, por exemplo, aqui no laboratório a gente tem pesquisa aplicada também, quando a gente tem esse projeto com a Petrobras. Então, em vez de onde você lê paper com a pesquisa mais pura, você lê a apresentação de relatórios e entrega de coisas da pesquisa aplicada para para quem está financiando essa sua pesquisa. No meu caso, por exemplo, a Petrobras, né? É um pouco diferente. A gente não está. O foco, quando a gente tem um projeto com a Petrobras, não é paper. Pode até sair eventualmente paper de um projeto desse, mas o foco é resolver algum problema deles. Que eles não têm a solução, claro. Acho que uma ideia para resolver ajudar a você superar o problema de comunicação é entrar em listas de discussão de e-mail, porque normalmente você vai entrar em contato com pessoas que desenvolvem da sua área de interesse, por exemplo, desenvolvimento de codecs. Você pode entrar na lista de e-mail da ZIF.org. Aí você vai discutir com o Christopher Montgomery, o cara da Mozilla, e muitas outras pessoas. Aí uma das coisas que você aprende logo de cara é que as pessoas se magoam fácil, e aí você tem que aprender a controlar o que você fala e o que não fala, entre outros, assim. Eu acho que as pessoas se magoam fácil e a gente também se exalta fácil de vez em quando. Acaba acontecendo isso de vez em quando, mas eu acho que uma boa também é querer se comunicar, né? Porque quem não quer se comunicar acaba não conseguindo se comunicar também, né? Tipo, não adianta você querer se comunicar se você não sai à procura de uma lista de e-mails, de um congresso, não quer escrever alguma comunicação, escrever alguma. Passar, fazer alguma forma de comunicação. Eu acho ainda muito válida também. Tipo um blog, né? um blog para o início, é o que foi. Mencionou pesquisa no contexto mais privado, aplicado. Então, e também a questão de que normalmente está ligado também a financiamento de empresa e tal, alguma coisa assim. E para você também ter, você para fazer algumas pesquisas, você acaba tendo que ter, precisar de alguns recursos que infelizmente não é de graça. Pode contar um pouco da sua experiência ou o que você acha legal para essa área, para conseguir recurso para pesquisa, ou que você já teve de alguma experiência nisso? Isso é verdade. Toda pesquisa precisa de recurso. Aqui no Brasil a gente tem uma facilidade que, por exemplo, não tem na América do Norte. Tá? Você pode pesquisar praticamente sem ter recurso, porque, em geral, as bolsas de aluno, quando eu falo bolsa de aluno, eu falo desde nível de iniciação científica até doutorado, elas são pagas pelo governo aqui no Brasil. Então, por exemplo, você pode conseguir bolsa de... Você pode ter alunos de doutorado, alunos de mestrado e de iniciação científica sem você ter nenhum projeto de pesquisa. Isso é uma situação particular do Brasil, talvez de alguns outros países, mas particular do Brasil, a América do Norte não é assim. E eu acho isso... relativamente democrático, porque você consegue... Imagina o que é você estar começando na pesquisa. Você acabou seu doutorado agora, então começa a sua vida de pesquisador. Certo? Enquanto você está no doutorado, você está em treinamento. Quando você está fazendo mestrado, doutorado, você está em treinamento. Você é um pesquisador, mas é um pesquisador em treinamento. Quando você termina, começa a sua vida de pesquisador, que em geral é independente. Né? Então você ganha sua independência. Então se você não tem nenhum recurso e você ainda não tem muito currículo, e, em geral, você consegue recursos quando você tem currículo. Aí fica aquela história de por onde começar. Você não tem currículo, como você vai conseguir recursos? Você acha que currículo seria uma boa coisa também, justamente para você conseguir recursos, para poder e tal? É imprescindível. Imprescindível. Consegue. Quem tem mais recursos é quem tem o melhor currículo. Por quê? Isso tem uma lógica, tá? Às vezes é meio perversa, mas tem uma lógica associada. Imagine uma agência de fomento que vai pagar pela sua pesquisa. E aí imagine que você tem uma ideia, pode ser até uma ideia interessante, mas aí quando vai olhar o seu currículo, ele diz assim, mas ele, essa pessoa que está propondo isso aqui, não tem nenhuma experiência na área. Não tem nenhuma experiência comprovada. Nunca demonstrou que consegue tocar um projeto desse porte que ele está propondo. Então, assim, pelo porte do projeto, em geral, você vai ter o seu projeto rejeitado. Tem uma certa lógica. Pode ser perverso, você pode dizer, mas eu tive uma ideia brilhante. Tá? Mas, quando você tem um currículo que você já tem uma experiência de ter tocado projetos grandes, projetos desafiadores, etc., aí quem está fomentando essa pesquisa vai dizer, não, esse cara tem experiência, então talvez valha a pena investir nele. Essa lógica pode ser cruel, tá? Mas essa é a lógica que é, na verdade, aplicada. Então, assim, essa história do Brasil, do governo pagar as bolsas de pesquisa, ela permite com que o pesquisador tenha o ponto de partida, que é a equipe. Certo? Então, o pesquisador, a equipe de um pesquisador, ela é formada, em geral, com alguns colegas e alunos. Certo? Alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de iniciação científica, cada um contribuindo em níveis diferentes, logicamente, porque tem um nível de treinamento diferente. Então, basicamente, em geral, é essa equipe. E tem também os postdoc, os bolsistas de fixação de recursos humanos. Então, tem várias formas de conseguir isso. No Brasil, a maior agência de fomento de pesquisa mais pura é o CNPq. Então, por exemplo, se você é recém-doutor, existe... O CNPq ele tem esse cuidado de dizer assim, olha, existe um projeto chamado Projeto Universal que todo ano ele lança edital. Esse Projeto Universal, o CNPq coloca lá três faixas distintas que você pode aplicar. Faixa A são projetos menores, tá? E que só pode concorrer quem tem até 4 anos. Não, 4, 8 anos. Não lembro mais quantos anos de doutorado, mas poucos anos que defendeu o doutorado. Ou seja, um cara já experiente não pode se meter ali. Então, só está concorrendo ali o que eles chamam de recém-doutor, acho que são 8 anos. Recém-doutor, certo? Então, você já tem chance de conseguir. Por exemplo, eu tive sorte, eu consegui um universal no primeiro ano. Terminei doutorado no primeiro ano que eu submeti e consegui aprovar o universal. Logicamente, o universal da primeira faixa, o dinheiro é curto. Então, mas dá para você montar alguma infraestrutura mínima de pesquisa. É, juntamente com essa história de você conseguir as bolsas diretamente do governo. Né? O programa de pós-graduação já oferece as bolsas, não se preocupa com as bolsas. Nos Estados Unidos, o pesquisador tem que arrumar um projeto para pagar os alunos que são alunos dele. É o pesquisador quem paga. Aqui não. Aqui o programa de pós-graduação já paga, então você já tem isso aí. Né? Essa questão do CNPq é importante. Você tem que saber os caminhos do CNPq. É um lado. Outro lado é a empresa. Esse lado da empresa é um pouco mais complexo. Porque, por exemplo, um cara que está na Unicamp tem muito mais acesso do que um cara que está aqui na UFAL, por exemplo. Porque na Unicamp tem vida de empresas ali ao redor da Unicamp. E aí você tem contato com as pessoas, você vai conversando com os caras das empresas e por algum motivo eles vão gerando uma relação de confiança e contratam diretamente o seu laboratório. Então, assim, aqui a gente tem experiência, principalmente com a Petrobras, teve alguma experiência com a Algás, tem experiências menores, tá? Mas as grandes universidades têm mais experiência com isso. Enquanto você está falando aí, vez ou outra, sempre acaba aparecendo a figura do orientador. Apareceu várias vezes na discussão. E antes de começar a gravação, eu estava olhando seu currículo no Lattes. Aí eu vi que você publicou muita coisa, mas uma observação que eu tive é que em muitas de suas publicações aparece o mesmo nome. Sendo que, por outro lado, para quem estava olhando seu currículo, nota-se que você viajou não só muitos lugares do Brasil, mas do mundo mesmo. E aí, você teve contato com outras pessoas, mas continuou com o hábito de publicar com uma outra pessoa que você achou interessante. Você acha importante fazer contatos na área? É difícil achar boas pessoas que sabem publicar e por isso você continuava? Só para deixar claro, eu tenho 2 anos que defendi o doutorado. Então, assim, muita coisa do que você viu ainda é resultado do meu doutorado. E aí, então, você deve ter achado aí o nome do meu orientador. A gente estava trabalhando junto. Mesmo quando eu saí para outros grupos, como, por exemplo, tem alguns artigos que ele não está, certo? Porque aí foi interação diretamente com outros grupos que ele não participou. Mas, em geral, ele estava trabalhando junto. No meu trabalho de tese, junto com esses grupos. Então, por exemplo, quando eu fui para o Canadá, é um grupo que é parceiro dele. Foi ele que me mandou para lá, ele que me encaminhou para lá. E o grupo é parceiro dele. Então, o meu trabalho estava sendo desenvolvido no Canadá com outras ideias, outras discussões, mas ele também estava envolvido. Então, ele estava nesse processo. Existe nisso daí algumas coisas que são meio cruéis. Tipo assim, tem as distorções do sistema, mas onde tem o ser humano tem distorção, né? Tem as distorções do sistema. Tem, às vezes, o orientador não participa de nada do trabalho, mas só porque o orientador ele tem que estar com o nome. Não é o caso, no meu caso, meu orientador ele participava bastante. Ainda bem, ele sofre com o orientador. Então, assim, isso de fato acontece. E essa questão de você ter experiências, durante o seu processo de treinamento, você tem mais facilidade de ter experiência. Porque é muito fácil você dizer assim, olha, eu sou um estudante de doutorado, e vamos supor que com esse projeto agora de Ciência Sem Fronteiras do Brasil, esse programa, você consegue uma bolsa e diz, eu quero passar um ano aí no seu... Qualquer um, se você falar com qualquer pesquisador no mundo. Tá? Você diz assim, eu quero passar um ano com você, eu tenho bolsa para isso. Certo? Muito dificilmente o cara não vai aceitar. Porque para ele você vai de graça. O que ele vai lhe dar é uma mesa, um lugar lá para você sentar e trabalhar. E pode vir grandes surpresas para ele. Se nada der certo, você foi de graça para ele. Não achou nada. Então, assim, dificilmente ele não vai aceitar. Então, enquanto aluno, é fácil ter essas experiências. É só você procurar e aí tem outra coisa. A figura do orientador é muito importante nesse momento. Porque tem orientador que gosta dessas experiências, tem orientador que não gosta. Tem orientador que gosta do aluno aqui embaixo da asa. Eu, por exemplo, não gosto muito disso. Eu gosto desse orientador que deixa você fazer seu próprio caminho. Eu tive sorte, como eu falei, né? O orientador, ele permitia isso. Ele até gostava, porque tinha outras interações, conhecia pessoas. Não, por exemplo, esse grupo da Microsoft que eu trabalhei, ele não conhecia. Eu fui, ficou um vínculo. Até hoje, tem alguns trabalhos juntos. Então, isso varia, Vinícius, mas no caso de... Como estudante é mais fácil. Depois que você termina, você não tem muita flexibilidade. Você tem uma posição em uma universidade, você não tem como estar... Você viaja em congresso, você conversa com algumas pessoas, você eventualmente mas depois você volta pro seu dia a dia. O estudante não, ele vai passar um tempo fora. Então, isso é uma coisa muito legal do doutorado, na minha opinião. Você tem chance de passar tempo em vários lugares diferentes. Tem várias experiências legais. E você falou também aí que sua formação foi em engenharia elétrica, né? Você acha que isso deu uma visão crítica diferente da área, que deu vantagem sobre outras pessoas, tendo essa visão crítica diferente? Eu não diria vantagens, porque tem vantagens e desvantagens. Né? Em termos de desvantagens, por exemplo, eu demorei muito para estudar algumas coisas da computação, porque eu não tive isso na minha formação de graduação, eu tive que tirar um atraso depois. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava ainda no doutorado, no processo lá, tem um processo de qualificação. Lá na UFMG tem que fazer duas provas. Uma prova envolvia teoria da computação, linguagens formais e autômatos, teoria dos grafos, projeto de análise de algoritmos, matemática discreta, várias coisas que são da área que eles chamavam de um grande grupo de teoria, parte mais teórica da computação. E tinha uma outra prova, e assim, eram muitas disciplinas, né? Tinha uma outra prova que eles chamavam de sistemas, que era redes, banco de dados, sistemas operacionais, sei lá, toda essa coisa que é mais relacionada ao sistema. E a gente tinha que passar nessas duas provas. Então, pelo meu background, eu passei facilmente na prova de sistemas, né? Foi bem tranquilo para mim. Mas a parte de teoria, como eu não tinha estudado na graduação, para mim foi mais difícil. Eu tive que ter um esforço maior, estudar pilhas de livro para poder passar nessa prova. E aí foi quando eu tirei o atraso da minha formação, que não tinha sido em computação, né? Mas, por outro lado, dá uma visão crítica. A engenharia elétrica, ela não é uma área totalmente diferente. Por exemplo, a parte de teoria de processamento de sinais, teoria de sinais. Essa parte eu acho que a gente vê mais a fundo na engenharia elétrica do que na computação. Microprocessadores, eletrônica digital, coisas que estão relacionadas ao computador, à computação como um todo, mas que são vistas de forma mais profunda na engenharia elétrica. Então, eu acho que dá uma certa visão diferente, não diria que vantagem, mas é uma visão diferente, com certeza. Mas se ajudou, então você acha uma vantagem, não é? É, mas depois eu tive que ralar um bocado para poder tirar o atraso, né? Então, da mesma forma que uma pessoa da ciência da computação pode ralar e estudar coisas de outras áreas e ter vantagem, assim. Eu não acho que seja vantagem. Eu acho que tem uma visão diferente. Com certeza, você fez uma área um pouco diferente. Estava vendo também que tem um monte de publicações, às vezes, de temas semelhantes. Uma prática que eu já ouvi falar na área de pesquisa é tentar fazer o maior número de publicações possíveis de uma mesma pesquisa. Aí, eu ainda sou fora da área e não entendo isso. Tem como você explicar o porquê? Sim. Chamo de ciência salame. Você sai cortando, né? Não é bem o caso do meu currículo. Né? No meu... De fato, é fácil encontrar, mas assim, o que acontece é que, como eu falei, a ciência é incremental. Então, existem os resultados. Os primeiros resultados da pesquisa, que em geral se publica em alguns veículos, e a pesquisa vai avançando, e você vai tendo resultados novos. Então você vê, às vezes, temas que são relacionados, mas se você for ler os artigos, existe um incremento. Eles têm uma coisa, por exemplo, em geral, o fluxo na ciência da computação, o fluxo de publicação é assim. Você tem os primeiros resultados parciais, você manda para um congresso. Tá? E nesse congresso você tem a discussão, então você tem como amadurecer mais essa ideia. Amadurecer mais a ideia daquilo que você está trabalhando, etc., e evoluir a sua pesquisa. Então, quando você publica no congresso, em geral, não é a versão final. É a primeira abordagem que você fez para o problema, ou as primeiras abordagens. Tá? Existem variações. Existem congressos que você já publica coisa bem avançada, mas, em geral, é assim. E depois você publica, você amadurece, quando chega no estágio final, em geral, você manda para um outro vídeo. Tá? Então, talvez você veja coisas desse tipo, mas o que ele diz é que o artigo da revista, isso é uma regra que não está escrita em canto nenhum, mas o artigo da revista tem que ter pelo menos 40% de inovação relacionado ao que já foi publicado anteriormente em congressos. Tá? Então acontece, você vai ver isso e não é bem salame, é a evolução da coisa. O salame é quando você pega o mesmo tema, faz variações pequenas e sai publicando em vários lugares. Isso aí é uma prática que não é muito interessante. Da mesma forma como a gente queria perguntar sobre habilidades essenciais, a gente queria ver algumas coisas também que você acha que deveria cortar ou não seria bom desenvolver. No caso, acho que você já iniciou falando sobre o salame. Poderia explicar mais sobre, e também sobre esse negócio de salame aí. Tá. E sobre mais algumas coisas que você acha que não é bom ter na área. Existem diversas práticas, assim, toda atividade. Às vezes a gente tende a achar que a ciência ela é pura, é bonita, que todo mundo é bonito, todo mundo está ali pela ciência, pela evolução da humanidade. E, logicamente, o que tem é que tem muito recurso envolvido. Existem disputas por recurso, né? Então, as pessoas elas ficam disputando recursos. Disputam os melhores alunos, disputam dinheiro para financiamento de projeto, espaço, prestígio, tudo isso é disputado. Então, não é preciso falar que onde existe o ser humano e disputa por recurso, existe também as pessoas que não fazem a coisa da maneira mais, vamos dizer assim, ética possível. As pessoas querem ganhar vantagem. Né? Então, essa prática, quer dizer, eu tinha falado que as agências de fomento, quando avaliam um pesquisador e um projeto, por exemplo, elas vão olhar o currículo. E uma parte importante do currículo é a publicação na área que você está submetendo o projeto. Então, existe. Essa é uma prática. Essa salaminha é uma prática. Então, pessoas que pegam um determinado resultado de pesquisa e, em vez de publicar aquilo tudo de uma vez, que ele já tem aqueles resultados, sai fatiando, né? Sai pegando aquela mesma coisa, manda um pedacinho para aqui, um pedacinho para ali, um pedacinho para lá. E a gente não nota uma evolução. A gente nota que é o mesmo problema que ele sai fazendo com faces diferentes. Isso é uma prática que não é legal. Ele está maquiando o currículo dele, né? Um avaliador experiente percebe isso. São das coisas. Existem várias outras coisas. Mas algumas que você teve mais dificuldade, facilmente agora. Olha, por gente. Ou se quiser só, não precisa falar sobre cada um, pode falar rapidamente ali. Uhum. Não, porque o que acontece é o seguinte, quando a gente submete artigos, existe coisas do tipo, ou artigo, projeto, qualquer coisa, dessa área acadêmica, existem coisas do tipo preconceito. Ah, é artigo de pessoas que. Quem são os autores? São de uma universidade lá do interior da China. Em geral, certo? Não é regra, mas em geral os revisores pegam isso e nem leem direito. Isso é um preconceito forte. Certo? E aí, o artigo vem de um pesquisador da Universidade de Berkeley. E quem é esse cara? Ah, é do grupo tal, peraí, não vou rejeitar um artigo desse cara. Então, existe isso, né? O nome à frente da qualidade. Tá? Isso é uma prática que eu acho condenável, eu acho que tem que ser avaliado igual para todo mundo. Existem algumas iniciativas para melhorar isso daí, que eles chamam de Double Blind Review. O que é o Double Blind? Você submete um artigo, um projeto, você não sabe quem é o seu revisor. Isso é para você não tentar usar de nenhum instrumento de pressão para o revisor. Vamos supor que o seu revisor foi alguém que você conhece o orientador dele, sei lá, o cara que foi o orientador dele, ou alguém, o chefe do grupo de pesquisa dele. Aí você chega para o chefe de pesquisa dele e fala, digo para o revisor para aceitar meu trabalho. Então, assim, você não conhece o revisor. Então, isso aí você é às cegas. Quem é o revisor? O double blind, o revisor não conhece quem submeteu. Certo? Então existe essa iniciativa. Só que quando isso acontece, existe alguém que conhece os dois no meio. E esse alguém pode não ser alguém de confiança e quebrar esse sigilo. Então existem essas coisas na pesquisa também. Você vai encontrar artigos aceitos em revistas excelentes só porque alguém é influente e conseguiu mexer os pauzinhos e colocar esse artigo lá dentro. Então, evitar existe o preconceito. Essas coisas. Evitar não só o preconceito, mas existe a máfia do... também. Existe as duas coisas. Existe, como existe isso em qualquer canto. Então, assim, a ciência ela não é santa, não é pura, existe de tudo. Essa parte de preconceito, eu acho que eu vejo também na parte de programação dentro da pesquisa. Programação é uma aplicação, então você vai aplicar várias pesquisas que já existiam. Tudo bem, não vai ter tanto publicação. Mas ela em si também é uma área que você pode evoluir. Por exemplo, teve um artigo que eu vi uma vez que era do autor do CPP-CMS, que ele estava fazendo um desenvolvimento web em C++. E aí ele quebrava vários mitos. Isso é uma evolução do conhecimento. Ele quebrar mitos. Ele quebrava mitos de que o gargalo de desempenho estava em área X e Y e Z, que todo mundo vai aplicar conhecimento. Aplica conhecimento que estava errado. Aí ele quebrava esses mitos. Existem algumas áreas que existe algum preconceito em torno delas. Eu não sei se bem desenvolvimento, tem toda uma área de engenharia de software que trata isso. E engenharia de software tem várias vertentes que eu acho que contempla tudo isso. Não conheço muito bem, não é minha área. Mas eu acho que na parte do desenvolvimento existe preconceito sobre o assunto também, né? Existe sobre o assunto, mas eu não sei se na área de engenharia de software é isso que eu estou falando. Acho que talvez não. Mas existem algumas áreas casos, tipo, que são menos, digamos assim, que o pessoal olha meio com preconceito. Existe. É, então, o cara, por exemplo, pega um artigo que fala sobre. Vamos pegar um caso que me vem à mente: educação, por exemplo. Por exemplo, alguém pega um artigo como esse e o cara vai comparar com, sei lá, um de estatística. O cara, como tem um preconceito sobre o assunto, ele não. O estatística é muito mais computação do que educação. Não, ou alguma coisa assim. Eu acho que por isso que tem uns fóruns diferentes. Assim, eu acho que se você tem um artigo que é de informática na educação, você não deve submeter para um lugar que não é dessa área. Você submete para os seus pares, para um lugar que, né? Por isso que existem veículos de divulgação de várias áreas. Você não vai se Eu peguei um exemplo extremo, mas tipo, alguém que pega algum assunto que é de uma área que ele não valoriza. Pode acontecer, pode acontecer. E isso acontece muito em avaliação de projeto, né? Porque o avaliador de projeto não necessariamente é especialista na área do projeto. Ele vai avaliar se o projeto tá coerente, etc. E se ele pega uma área que ele tem preconceito, ele pode. Isso acontece, sim. Acontece. Mas olha, existe nessas submissões, quando a gente submete todo projeto, quanto artigo, qualquer coisa, existe componente soft, existe componente qualidade do que está lá, existe componente currículo. Existe também a componente só. Cai na mão de pessoas que saibam avaliar o que você fez. De repente cai na mão de gente que não sabe avaliar. Cai na mão de gente honesta. De repente cai na mão de gente que está querendo dar um viés para uma determinada área ou para um determinado grupo. Então, existe tudo isso. É a segunda vez que você está usando a palavra viés. Eu não sei o que significa isso. É tendência. É tendencioso. É um tempo chatíssimo, mas... Mas é tendencioso, você tem uma sei lá, eu sou da área de redes, então se vier alguma coisa fora da área de redes, eu não quero, então eu tô dando um viés pra área de redes. Tendencioso. Mais alguma coisa que você queria ressaltar sobre o que não fazer, não? Eu acho que essas são as piores frases, são as que mais incomodam. Essa máfia de publicação se incomoda pra quem não concorda com isso. Então, E essa questão desses currículos fabricados, né? Tipo, esse salaminho, ou, vamos supor, eu estou desenvolvendo aqui um trabalho, vamos supor que o Baltazar está com dificuldade de publicar o trabalho dele, aí eu pego e boto o nome do Baltazar no meu trabalho. Então, para aumentar o número de publicações, eu boto o nome do Baltazar no meu trabalho, o Baltazar bota o meu nome no trabalho dele. Então, os dois saem ganhando. Esses currículos fabricados são muito chatos. O que torna a comparação desigual, né? Tem uns 128 autores do artigo. Isso é um problema, mas não só isso. Às vezes tem uns grupinhos que se fecham e publicam sempre entre eles, mas na verdade cada um está trabalhando independente. E aí por que um cara tem que estar com o nome no artigo se ele não fez nada, né? Sim. E isso acontece. Ele ganha em crédito, ele bota uma linha mais no currículo dele, de um artigo, muitas vezes artigos bons que contam pontos. E ele não sabe nem o que tá lá. Ele fica dobrando, né? Publicação do triplo. E ele nem sabe o que tá lá na publicação. Você chega lá para discutir com ele, falando e tal, esse artigo que você publicou, ele não sabe. Porque apenas foi o nome dele. Mas eu acho que até para avaliar isso é difícil. É. Ah, o fulaninho tá com o nome no artigo, aí eu vou perguntar a ele, tu sabe da área? E ele pode não saber e ele realmente participou da pesquisa. Eu por exemplo, quando saiu o padrão do WebSocket, eu corri para implementar, aí eu acho que foi uma das primeiras implementações, porque assim que saiu o padrão, eu já corri lá para implementar. Mas se você me perguntar qualquer coisa do assunto hoje, eu vou ter que ler de novo para implementar, porque eu não lembro. O problema é falta de memória. Não lembrar acontece. Você pega aí, por exemplo, você publicou um negócio em 2007, uma área que depois você não continuou, você vai esquecer, tudo bem. Mas você não ter participado, jamais ter participado daquilo ali, você colocar uma linha no seu currículo que vai contar na sua avaliação e vai lhe dar vantagem competitiva com relação às pessoas, por uma informação falsa. Eu acho que incomoda. As pessoas fabricam por isso. O que eu quis destacar é a parte de verificar se ela fabricou ou não. É difícil. É muito difícil. O seu caso é falta de memória, porque eu já discuti com você as coisas e você sabe mais ou menos o que você lembra. Você só não lembra tudo. Mas isso aí é normal. Seu caso é falta de memória. Eu já vi casos, por exemplo, o cara chega no congresso, ele tá como apresentador, aí apresenta o trabalho todo, aí chega tipo, na hora de discutir, o cara pergunta alguma coisa pra ele, cara, esta parte do trabalho eu não fui responsável, eu só fiz isso, isso e isso. Cara, não, mas não sei o que, cara, não, eu só fiz isso, isso e isso. Aí não tem nada a ver com o apresentador e tal. Tem muitas práticas assim, mas eu acho que essas são piores, né? Porque, principalmente quando você leva vantagem competitiva com relação às outras pessoas, as pessoas são avaliadas, são comparadas, não tem jeito. E as informações que estão ali são todas fabricadas. Isso é muito chato, né? Mas isso acontece também em qualquer área do conhecimento, não só na área acadêmica. Assim, mas isso eu acho que acontece em qualquer área que você for trabalhar. Tá na empresa, o cara puxa o saco do chefe para ganhar vantagens, e aí você, às vezes, tecnicamente é muito melhor e não consegue progredir na empresa porque tem um puxa saco do chefe. Acontece, é a natureza humana, o ser humano é desgraçado. Onde ele se mete, onde o ser humano se mete, tem isso. Claro que tem as pessoas que são decentes, que trabalham de forma correta, mas onde o ser humano se mete, tem um pouco disso. Né? Infelizmente, é isso. A gente tem que lidar, né? Tem muitas pessoas que entram na área de computação incentivadas pelo interesse de desenvolver jogos, ou então, depois de assistir Matrix, acham uma coisa legal. Mas, para a área de pesquisa, eu não costumo encontrar nenhuma referência em cultura popular. Por exemplo, qual seria o grande chamado que faz você decidir que quer ir para a área de pesquisa? Eu não consigo imaginar ninguém no ensino médio decidindo que quer ser um pesquisador quando crescer, mas eu consigo muito bem imaginar pessoas que querem exercer outras profissões. Eu acho que é uma questão mais de o que chama uma pessoa para ser cientista, né? Tipo, você assiste Matrix e você diz, pô, vou me conectar no computador e sair batendo todo mundo, não. É. Mas assim, o que faz você decidir que você ser um cientista e o que poderia incentivar as pessoas a serem cientistas hoje em dia também, né? Porque acho que também é importante você publicar e também incentivar as pessoas a vir participar da área, né? É difícil porque eu acho que o que leva as pessoas a seguirem algumas áreas, bom, em geral, claro, eu não vou falar aqui uma verdade absoluta, é difícil. Ou o que levou você também. É, mas eu acho que o que leva é a pessoa ver exemplos interessantes. Eu acho que isso motiva. Você vê uma pessoa que faz aquilo, sei lá, muita gente na família de médicos, aí vê os pais que são médicos e acha aquilo interessante, começa a se envolver, a perguntar aos pais, acaba se interessando pela área e vai ser médico, por exemplo. Então, acho que é muito difícil alguém no ensino médio ter essa despertar para a área acadêmica, porque está meio longe do ensino médio. Né? Existem algumas iniciativas, por exemplo, teve um trabalho que eu acho que era fantástico aqui em Maceió, de um professor que já morreu até daqui da UFAL, que chamava Edmilson Pontes. Ele era professor da matemática e ele fazia um trabalho maravilhoso com professores de ensino médio. Ou, desculpa, com alunos de ensino médio. Até o Helena, acho que é parente dele, né? O Helena daqui. Não sei. Eu acho que ele é parente dele. E ele pegava, ele fazia oficinas com alunos de ensino médio de matemática. Claro, ele era para matemática, especificamente para matemática. Ele fazia várias oficinas e preparava os alunos para as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, coisas desse tipo. E eles passavam, às vezes, finais de semana todos, trancados lá na Usina Ciência, estudando cálculo. Eles estudavam cálculo avançado para o segundo grau. Isso resultou em coisas interessantes, assim. Logicamente que algumas pessoas iam por curiosidade, depois desistiam, não era aquilo que gostava, etc. Mas despertou interesse para algumas pessoas, inclusive tem alguns. Hoje o Brasil tem um candidato a uma medalha inédita da matemática, que é quase o prêmio Nobel da matemática, já que não existe o Nobel da matemática, que é a medalha Fields, que que é um alagoano, chama-se Virino Kodá. Ele passou por esse treinamento com o professor Edmilson Pontes. Ele terminou o doutorado com 20 e pouquinhos anos. Ele nem chegou a terminar a graduação e já foi fazer mestrado. Acho que essa história é bem conhecida. Virou uma lenda clássica aqui. Ele é filho de um professor aqui da universidade. E ele terminou o doutorado muito cedo e conseguiu agora um resultado assim. Resolveu. A matemática tem alguns problemas que estão abertos e eles ficam tentando resolver. Ele resolveu um problema que estava aberto há muitas décadas. E esse problema deu a ele aí a condição de concorrer a essa medalha. E ele está concorrendo. Então, assim. Esse foi um cara que teve contato com a academia muito cedo, por causa de um trabalho específico de um professor que fazia isso, né? Existem algumas atividades de extensão, por exemplo, a UFAL tem a Usina Ciência, que era exatamente para isso, né? Para tentar colocar um pouquinho de ciência no ensino médio e as pessoas terem esse primeiro contato e de repente despertarem, se é aquilo que eles gostam e seguirem aquilo lá. Mas realmente do ensino médio é muito difícil isso. Agora, na graduação, aí eu acho que é um pouco mais fácil porque você começa a ter contato com professores que estão fazendo aquilo, né? No ensino médio, não. Os professores de ensino médio não fazem isso, em geral. Mas na graduação você começa a ter contato e aí, de repente, você desperta, você acha interessante o tipo de trabalho, né? Então, tem algumas vantagens. Tem muitas desvantagens o trabalho de pesquisador e tem algumas vantagens, né? Então, por exemplo, em termos de mercado, você passar depois da sua graduação, mais ou menos, em média, 6 anos em treinamento para depois entrar no mercado de trabalho, atrasa muito a entrada no mercado de trabalho. Você fica muito tempo sem ganhar dinheiro para depois entrar no mercado de trabalho, né? Porque na pós-graduação você ganha uma bolsa para se manter, se não ganha dinheiro. Depois você vai entrar no mercado de trabalho. E quando você entra, o salário de professor não é lá nenhuma maravilha. Se você for ser professor. Que isso é uma outra coisa que tem que ser desmanchada da cultura do Brasil, né? Você não deve fazer doutorado apenas para ser professor. Isso é um dos caminhos. Se você for nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, se você for olhar, as empresas absorvem muito mais doutores do que as universidades. Então, as empresas elas têm necessidades específicas de absorver pessoas de qualificação desse tipo. Aqui no Brasil, isso aí tem pouco, tem muito pouco, né? Em geral, empresas que têm alguma coisa pública envolvida ou grandes empresas mundiais, né? Empresas multinacionais. Tipo, sei lá, a Microsoft, a Google, ela contrata pessoas aqui no Brasil e, em geral, se você tem um título de doutor, você tem maior competitividade. Eles estão atrás de pessoas assim, né? Como eu estava falando, tem vantagens e desvantagens, né? Desvantagens, em geral, o salário não é tão alto ao ponto de compensar o esforço, se você observa isso como um esforço, de fazer a pós-graduação inteira. Agora, se é uma coisa que você gosta, isso não é esforço. É uma coisa que você está fazendo por prazer. E o salário também, eu desconheço o doutor que esteja desempregado. Certo? Ele pode estar trabalhando numa. Eu conheço já agora, recentemente, teve uma menina que ela trabalhou comigo lá na Microsoft. Quando eu estava lá, ela é brasileira também. E ela agora está na Samsung, lá em São Paulo. Então, em São Paulo está começando a ter esse movimento das empresas contratarem doutores. Então, tem muita gente. Teve, por exemplo, um ex-professor da PUC, do Rio de Janeiro, Renato Cerqueira, que agora está na IBM. A IBM tem um centro de pesquisa no Brasil que contrata um monte de doutor. A Samsung também. Então, começa a mudar um pouco esse cenário, porque não é fazer doutorado não significa que você vai para a universidade. Não é isso. Você vai trabalhar com atividades relacionadas à pesquisa. As empresas também precisam de pesquisa. Então, tem que balancear isso. Então, por exemplo, mas, em geral, algumas pessoas acham que não compensam o esforço, né? Estudar tanto para depois ganhar não é nada demais. Mas eu também não conheço o doutor que esteja desempregado. Tem algumas vantagens, né? As vantagens é aquilo que eu tenho falado, a liberdade de você trabalhar exatamente com o que você quer, não necessariamente se você for para a empresa, né? A empresa pode guiar o seu, mas em geral, por exemplo, se você estiver na academia, você trabalha exatamente com o que você quer. Eu não sou forçado a pesquisar nenhuma área, pesquisar a área que eu gosto. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. Você não tem um chefe perturbando muito o juízo e dizendo o que é que você tem que fazer. Essa liberdade é interessante. Por outro lado, a liberdade dá condições de você ter dificuldade, quem tem dificuldade em manter rotina de trabalho, essa liberdade. Mesma coisa de um cara que é home office. faz home office. Ele pode ter dificuldade de manter uma rotina de trabalho porque ele não tem um ambiente que propicia isso, né? Ele está lá na casa dele, ele senta toda hora que ele quer para trabalhar. O pesquisador passa um pouco por isso, tá? O grupo de pesquisa faz com que você tenha um pouco de rotina, mas ele passa um pouco por isso também. Então tem vantagens e desvantagens. Aí é quem está convivendo com isso, ver se é isso que você gosta, se não é, coisa desse tipo. Você falou que as empresas normalmente direcionam o seu trabalho, eu acredito que realmente seja assim, mas eu queria destacar que tem uma outra empresa que você tem ainda também a liberdade. Por exemplo, uma empresa que eu admiro é a Red Hat, que nela eu achei incrível que ela patrocinava o trabalho do Christopher Montgomery, que é um cara que desenvolve codecs livres. Codec é uma forma como especificação de como você vai guardar o arquivo de áudio. E a Red Hat no trabalho não tem nada a ver com desenvolvimento de codecs. A Red Hat trabalha com servidores e estava patrocinando o trabalho do cara, que é sobre projeto de tecnologias emergentes dela. Assim como tinha outro cara que trabalhava, era o Christian Hogsberg, que trabalhava com o Wayland, que vai ser o próximo servidor gráfico do Linux, que também não tinha muito a ver com o trabalho da Red Hat. Inclusive o Christian Hogsberg fez o projeto dele, e aí outra empresa que tinha interesse no projeto dele contratou o cara, ele saiu da Red Hat para ir para Intel. Então só queria destacar aqui. Inclusive esse lado da pesquisa Microsoft foi uma surpresa boa que eu tive de ver isso, de ver essa liberdade, mas isso não acontece sempre, né? São todas as empresas que fazem isso. O Google mesmo faz isso, né? Ele incentiva que, inclusive, os funcionários têm projetos pessoais. Então, você pode passar, acho que um dia trabalhando só com projeto pessoal, um dia da semana, lá dentro. Que aí, de repente, esse projeto pessoal pode virar um negócio, alguma coisa desse tipo. Então, assim, até tem empresas de todo tipo, né? O Orkut nasceu assim, né? Eu não estou um bom exemplo, mas... mas nasceu de uma coisa desse tipo. Assim, então existem várias experiências, eu não sei se... certamente não são todos os casos, né? Não são todas as empresas que agem assim, mas... Existe. Mas às vezes também você é induzido a trabalhar na coisa que você realmente gosta. Então, não tem problema. Você chega numa empresa e a empresa diz, não, quero que você faça isso aqui e é o que você gosta. Casamento perfeito. Uhum. Não é nenhuma restrição isso daí, mas na empresa você... pode ou não ter essa liberdade, na academia você tem. E então, a gente está falando aqui de empresas, então acho que falar algo mais específico aqui, que deve ser mais do interesse da galera, acho que a habilidade essencial número um é conseguir emprego. Aí, o que é que você tem a comentar sobre isso? Esse é sempre um desafio que a pessoa enfrenta quando passa uma etapa da vida, né? Então, sei lá, as primeiras etapas nem tanto. Você passa do segundo grau, você entra na universidade, você não está preocupado com isso. Quando você sai da universidade, o primeiro susto que tem é, e agora? Terminei a universidade. Eu tenho dois caminhos. Eu posso continuar estudando, ou eu posso tentar minha vida. Eu já estou apto a tentar conseguir emprego, né? Eu acho assim, naquela linha de que fazer doutorado não necessariamente lhe leva à academia, que esse não é o único caminho. Se eu tivesse que dar um conselho, se o conselho prestasse, eu diria que se a pessoa puder, né, que nem sempre a pessoa pode, né, tem que ver a condição de cada um. Experimenta fazer um mestrado, doutorado, claro, se a pessoa gostar também, né, se você acha que tem essa vontade, essa vocação para pesquisar, para escrever, para apresentar em público, tem gente que não gosta. Então, vai para o mercado de trabalho direto e tenta evitar empregos que lhe levem a isso. Mas se você gosta, experimenta. Eu acho que a experiência do doutorado é muito interessante para qualquer um. Mesmo que depois você não vá para a academia. Como eu falei, não é o único caminho, não. Tem grandes empresas contratando e abre muitas portas. Então, eu acho que estender um pouquinho a vida acadêmica para uma pós-graduação, eu acho que ter só a graduação hoje em dia não me dá vantagem competitiva. A não ser que você seja um cara brilhante, né? Os brilhantes não precisam de nada. Mas, em média, as pessoas não são brilhantes. Essa é a questão. Então, porque se em média as pessoas fossem brilhantes, não existiria brilhante, né? Então, em média, as pessoas elas agem, elas são normais, não fazem coisas brilhantes. Então, a academia ela tem a vantagem de Esse processo de formação que é mais formal, de cadeira de escola, ela lhe dá uma vantagem competitiva para quem não passou. Ela consegue lhe preparar para o mercado de trabalho, tem deficiências, lógico, mas consegue lhe preparar para o mercado de trabalho, mesmo sem você ser brilhante. Os brilhantes não precisam de nada. Então, principalmente a computação, que não tem nada que regule, tem um monte de gente que a gente pode citar que nem terminou a graduação e que é referência de alguma coisa. Certo? Mas, de uma forma geral, a pessoa passar pelo treinamento formal dá condições de você ser mais competitivo no mercado de trabalho. Então, eu acho que fazer o mestrado e doutorado, apesar de que às vezes dá impaciência, você já ter estudado 4, 5 anos de uma graduação, depois passar por mais 2 anos fazer um mestrado, depois mais 4 anos fazendo doutorado, com quase 30 anos de idade, cair no mercado de trabalho. Às vezes é meio tarde, mas esse processo abre muitas portas. Muitas portas. Então, lá dentro, de repente, você vai conseguir muita coisa interessante. Eu acho que é legal. Agora, não existe uma receita para conseguir emprego. Beleza, então. Essa parte de abrir porta seria ou você encontrar vaga de emprego ou você mesmo ser convidado para trabalhar com alguém, né? Sim, você conhece muita gente. Então, você, por exemplo, algumas possibilidades que não existiam passam a existir. Você tem contato com pessoas e com empresas que você pode... Você diz, poxa, eu nunca tinha pensado em talvez trabalhar com uma empresa desse porte ou me mudar de país e para outro canto para trabalhar. E, logicamente, esse não é o único caminho, mas é um caminho confortável, porque, por exemplo, durante o doutorado você pode passar um ano em um país, 6 meses em outro, e conhecer pessoas novas, conhecer empresas novas, conhecer centros de pesquisa novos, e de repente você abrir portas que você não teria se você tivesse ficado no seu lugar de origem. Claro que você pode sair do seu lugar de origem sem ser por um doutorado, mas é um caminho mais cômodo o doutorado para isso. Porque você consegue financiamento. Volta na parte de pesquisa. Quando você decide publicar, uma dúvida que eu tenho, você escolhe primeiro o tema e depois onde você vai publicar, ou você olha quais os lugares que estão abertos à publicação e depois decide que o tema vai ser um daqueles que estão abertos a receber publicação? Em geral, a gente é incentivado por algum tema, né? Por exemplo, se você é um recém-doutor, você ainda tem muita coisa do seu doutorado. Então, você está muito antenado com as coisas relacionadas ao seu doutorado. Você sabe quais são as tendências daquela área. Se você não fez um bom doutorado, você tem que saber isso. As tendências daquela área, quais são os principais veículos de publicação, os principais congressos, você acompanha os trabalhos. Então, isso daí lhe dá uma... você já tem um caminho, né? Então, enquanto você está fazendo a pós-graduação, em geral, você vai por um caminho que é discutido com o seu orientador. Então, é relacionado com o que o seu orientador faz. O aluno do doutorado, diferente do mestrado, aí é uma diferença. O mestrado, em geral, você pega algum projeto de pesquisa que está andando. E você faz alguma coisa específica daquilo ali. O doutorado, ele abre uma linha nova. Uma coisa que o seu orientador não faz. Isso é uma coisa interessante. Você sabe muito mais do seu tempo de doutorado do que o seu orientador. Porque não é o que o seu orientador faz que você vai fazer no seu doutorado. Você, em geral, você vai abrir uma frente nova que o seu orientador nunca seguiu aquele caminho. Senão, não é um trabalho, como a gente chama, um trabalho inédito do doutorado. Se o orientador já seguiu esse caminho, não é inédito. Então, você abre uma frente nova. Então, quando você abre essa frente, você tem um caminho e um histórico que facilita essas escolhas. Então, você já tem mais ou menos os seus temas, as suas linhas. E aí, o que você vai escolher especificamente é algo que lhe deu interesse. Então, o caminho natural para você ter uma publicação é... Ora, tudo bem, eu já tenho algumas linhas que eu tenho de frente, então eu tenho alguma ideia. Ah, beleza, eu tenho uma ideia nessa área. Tranquilo. Primeira coisa. Isso que eu tive ideia já foi feito ou não? Se não, não é publicado. Se já foi feito, já foi feito. Pode ter sido uma ideia muito legal, mas já foi feito. Não tem por que publicar. Publicar, como eu falei, é o registro da evolução daquela área. Se já está registrado aquilo, o que você vai fazer? Você pode até melhorar alguma coisa e fazer aquele incremento, né? Aí tudo bem. Mas se já está publicado exatamente do jeito que você pensou, não é mais publicado. Se não, ou se... é uma linha que você acha que consegue dar uma contribuição, você dá essa contribuição e depois o que você vai publicar. Só que com a pressão de publicação, às vezes esse processo é invertido, né? As pessoas saem procurando o que é publicável. Ah, é isso aqui. Então, isso aqui eu consigo investir. Aí vai lá e força a barra. Então, esse processo de escolha, ele é meio complexo, né? Ele varia muito com relação a isso, Vinícius. De você já tem alguma coisa, onde publicar? Certo? Bom, onde publicar? Um bom pesquisador sabe os veículos que são de melhor reputação para publicar. Melhor reputação vai dar mais visibilidade ao seu trabalho, porque se esse veículo ele é de boa reputação, as pessoas, o mundo inteiro está olhando esse veículo. É diferente de um veículo regional, por exemplo. Os eventos regionais, as revistas regionais, têm um determinado foco, que é, por exemplo, incentivar os alunos de graduação, por exemplo. O ERAD, ou o ENAD, que é um encontro da região, de uma região específica. Isso é para estimular os alunos. Agora, quando você vai com... Mas o mundo todo não está vendo o que está sendo publicado ali. É uma coisa mais simples, mais introdutória de ciência. E quando você escolhe um evento desse, uma revista dessa, é porque você quer que seu trabalho seja melhor divulgado. Esse acho que é o principal ponto para você escolher onde publicar. Quem conhece isso, pesquisador da área. Agora que você falou, acho que a minha visão antes era um pouco sem sentido, porque onde publicar? Tem muito e muito veículo. Você não... Enfim, derrubou. Você acabou de falar também, há alguns minutos atrás, seus interesses são redes de computadores, redes sem fio, redes de sensores. O que você tem a comentar sobre essas áreas, no sentido de quem está interessado a participar delas? Redes de sensores, especificamente, é uma coisa que está num processo de mudança agora. Então, se você pegar na abordagem de redes, aquela abordagem de camadas, rede de sensores começou com o processo de auto-organização de uma rede, que era a história de rede ad hoc. São redes que não têm nenhuma infraestrutura. E aí, como essas redes se organizam? Tá? Para, eventualmente, se o nosso sensor falhar, ela se recuperar dessa falha, para economizar bateria, sempre foi uma preocupação. As redes em geral, os sensores ficavam paradinhos lá no campo. Isso desde a década do final da década de. Do início da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, começaram as pesquisas nessa área. Então já tem 20 anos. Uma área nova. Certo? Então muita coisa já está resolvida. Então, problemas como roteamento nessas redes. Resolvido. Quando eu falo resolvido, não quer dizer que não existe mais pesquisa nisso. Existe, mas é bem restrito hoje. Está mais fechado. Está bem mais fechado. Assim, você tem que ter uma ideia sensacional para poder conseguir ter alguma coisa nova. Se você pensar em roteamento, se você for procurar, provavelmente você acha. Quando você fala de acesso ao meio físico também, aquela camada MAC lá, a maioria das coisas já foram tratadas, já estão, os problemas já estão basicamente mapeados ou resolvidos. Então, o que está acontecendo hoje na área de redes sensores é que o pessoal está indo para aplicação. Então, são aplicações inovadoras e alguns cenários inovadores. Tipo, uma coisa que está, assim, extremamente quente, é uma área relativamente nova, eles chamam de participatory sensing. Que é, basicamente, hoje em dia, um celular, por exemplo, ele tem inúmeros sensores. E tem muita gente usando celular. Então, você tem uma rede de sensores gigantesca. Simplesmente porque pessoas carregam o celular no bolso. Certo? É uma visão diferente daqueles sensorzinhos. Então, um exemplo ali, mas daqueles sensorzinhos que a ideia era espalha na floresta para detectar fogo. Esse era o exemplo tradicional. Mas o pessoal não estava preocupado com a aplicação. Só estava preocupado em resolver os problemas de comunicação. Hoje está na aplicação. Então, quais são as aplicações inovadoras? Então, os serviços localizados, baseados em localização. Então, você está num shopping center, descobre exatamente onde você está e começa a, por exemplo, a fazer propaganda direcionada sobre o assunto ou lhe oferecer produtos e serviços naquela região que você está. Então, são coisas bem diferentes de antes. Ou, é uma pesquisa que eu acho bem interessante, que eu estou acompanhando agora, que até um aluno de mestrado meu vai trabalhar um pouco com isso, que é, por exemplo, dado check-in em rede social, olha só, isso tem a ver com redes sensores, com participatório de sensores. Dado check-in em rede social, você consegue mapear a dinâmica de uma cidade. Porque as pessoas usam o celular para fazer check-in e isso é um tipo de sensor. Não é aquele sensor físico que detecta umidade e pressão tradicional, mas é um tipo de sensor de comportamento. Então, se uma pessoa, que é bem mais alto nível do que detectar umidade, pressão e temperatura. Então, por exemplo, se a pessoa faz check-in em um determinado canto, qual é a probabilidade dele fazer check-in em uma outra coisa relacionada a isso? Então, como é a dinâmica das cidades? E aí, existe um trabalho que é bem interessante, que o pessoal caracteriza e consegue mapear distância cultural entre as cidades, vendo esse tipo de informação. Então, por exemplo, a cidade de Paris é parecida com a cidade de Nova York, vamos supor. Isso aí é um exemplo meio fácil de dizer, porque são grandes metrópoles, etc. Mas as pessoas têm comportamentos semelhantes, dado, por exemplo, gosto de atividades culturais. Exemplo. Nova York, Paris não parece tanto nesse sentido, mas beleza. Mas dado gosto de gastronomia. Então você consegue mapear a dinâmica dessas cidades vendo coisas desse tipo. Então, olha que tipo de rede de sensor a gente está tratando hoje. A diferença do que se tratava no passado. Então, assim, é uma área bem quente, é uma área interessante, mas que passou aquela ideia de redes de sensores tradicionais, de um monte de sensorzinho que se comunicava só com os vizinhos em rede sem fio. Certo? Aí, não existe pesquisa nisso? Existe. Se for olhar, vai ter feito nisso. Mas tem mudado. Tem uma tendência aí nova que é bem empolgante, porque você está vendo que a área está indo por um caminho bem legal. Certo, mas então, isso tudo é muito abstrato. Foi uma boa introdução da área e fala também para quem é de fora, dá para entender. Mas tudo bem, eu vou pesquisar hoje quais são os assuntos que eu preciso entender para conseguir entender publicações da área. Nesse tema, especificamente? Nesse tema, de redes ad hoc, imóveis, comunicação. Pelo menos pelo que você falou agora, eu posso entender celular, redes sociais, aplicações para mobile, né? Essas coisas. Pode acrescentar mais alguma coisa? Tem várias tecnologias. Tem várias tecnologias, por exemplo, essas redes estão começando a conversar entre elas, né? Então, por exemplo, uma rede que entra também aí são as redes veiculares. Então você começa a unir as redes veiculares, que é uma tendência para o futuro próximo, com as redes de celular, com os sensores físicos que também tem no espalhado nas cidades, e aí você junta tudo isso e você tem assim a possibilidade de desenvolver aplicações extremamente complexas, que levam em conta uma quantidade de informação gigantesca, e essa quantidade de informação vai ser processada onde? Parte vai ser processada de forma distribuída, parte da informação vai ter que ir para a nuvem, então olha como é multidisciplinar a coisa. Você já entra aí um pouco de computação em nuvem, com computação móvel, com interação entre redes diferentes. Então, assim, tem um espectro muito rico de tecnologias que estão convergindo para poder tornar esse ambiente tão dinâmico e tão interessante. Com relação ao que você precisa para isso, conhecimento de redes de computadores, nesse caso de caracterização de dinâmica, estatística, que você vai pegar, basicamente, trabalhar com estatística desses dados, você vai coletar um monte de dados, tem muitos dados, e trabalhar com estatística desses dados. Um pouco de computação para grandes volumes de dados, certo? Que é uma palavra aí que está na moda, todo mundo fala de big data, mas isso aí envolve muito estatística, envolve processamento de massivamente paralelo de grandes volumes de dados. Então tem basicamente isso, sistemas distribuídos, redes de computadores, para poder entender o que está por baixo de tudo isso, eventualmente você pode contribuir nessas linhas. Né? Certo, e no caso de veículos, aí vou usar os mesmos veículos, ACM, ETF, se eu for usar os mesmos veículos, eu queria saber quais as palavras-chave que eu usaria para me manter informado na área. E se não for os mesmos veículos, então quais seriam os veículos da área? Olha, eu costumo olhar na área da computação especificamente nessa área de sistemas distribuídos, os veículos da ACM e do I3E. Tá? Então, a ACM tem as publicações que são focadas nisso daí, por exemplo, em termos de conferência. Tem as grandes conferências, MobCon, uma conferência muito boa, muito focada na área de mobilidade. SIGCon é uma conferência muito boa. Tem a UbiComp, que é nessa linha. Tem algumas conferências do I3E também, como LCN, CECOM. A lista é grande. O Senses. Tem várias conferências assim. Mas se você quiser ficar informado, esses tanto a CM quanto o I3E, eles têm portais para você fazer busca. Então você pode fazer busca por conteúdo, em vez de ir diretamente na conferência. Com o tempo você vai pegando quais são as conferências da área específica. Porque mesmo quando eu falei disso aqui, eu falei de uma grande área que tem várias conferências focadas em coisas distintas. Se for mais relacionado à comunicação, aí como eu falei, se for computação móvel, tem o Mobcom, que é uma conferência que é referência. Se for, tem o Infocom também, que já é do I3E. Se for na área de computação em nuvem, tem outras. Computação em nuvem não conheço tanta. Tem algumas conferências interessantes, mas mesmo computação em nuvem às vezes aparece nessas outras. Mobcom, Infocom, Sigcom. Como computação em nuvem é uma coisa muito nova, estão surgindo ainda conferências nessa área. Se for, sei lá, na área especificamente de sensores, tem o Sensis. Se for na área mais dessa parte das aplicações, tem esse Ubicomp que eu falei. Então, depende do que você vai abordar nessas áreas. Tem isso também. Certo. Mas eu acho que você fazer busca por conteúdo nos portais é a melhor forma de começar. Você diz, eu quero saber sobre redes veiculares. Então, você vai lá e coloca redes veiculares na ACM, no I3E. Tem o Easy, que faz busca em periódicos que são indexados pelo Easy. Tem o Google Scholar, que faz busca em qualquer coisa. Às vezes em coisas ruins também. Então, quando você vai para o I3E Explorer ou para a biblioteca digital da ACM, você tem um pouco mais de confiança de que ali vai trazer veículos bons. No Google ele sai fazendo, vem coisa boa, vem coisa ruim, vem tudo. Tem até relatório técnico, não sei de onde, acho. Porque o indexador está fazendo isso automaticamente, né? A CM ela cataloga mesmo as coisas. Um pouco mais de cuidado aí com relação à qualidade. Só definindo a Google Scholar, é que tem a ciência, que é disseminar conhecimento e tal, essa imagem que a gente tem, mas tanto a CM quanto a I3E é pago. E além disso, tem áreas que as pessoas não estão muito preocupadas em disseminar o conhecimento. Tipo, geometria computacional, fui me envolver, eu achei muito difícil porque eles não explicavam bem os termos. Aí o Google Scholar foi de grande ajuda, porque ele, justamente por isso, porque ele pegava de tudo quanto é área. Então, eu uso bastante o Google Scholar, não estou falando que é ruim, estou só fazendo uma ressalva com relação ao que vem de tudo. Então, se você consegue, porque quando você está começando, às vezes é difícil você ter o discernimento do que é bom e o que é ruim. É difícil. E quando você faz uma busca que é muito genérica, então pode vir muita coisa ruim. Então você tem que ter só o cuidado, que isso faz essa ressalva. Também pode vir coisa ruim na CM e no I3E. A probabilidade é um pouco mais baixa. É o ponto de vista das experiências deles, né? Que, assim, é o que falou, Sim, sim, mas eu concordo plenamente. Só fazendo uma ressalva, porque eu tinha falado, parecia que estava criticando o Google Scholar, mas só era uma ressalva com relação à qualidade. Pode vir muita coisa ruim. A diferença do Google Scholar é uma coisa mais horizontal. Ele busca tudo que ele acha daquela linha, depende do veículo. O Google Scholar tem métricas que são particulares dele, podem ser de acordo... Tem. Em geral, citação. Mas as próprias citações são citações contabilizadas pelo Google Scholar. Que aí tem um problema de metodologia que ele podem ser de acordo com as citações em sites, as citações em outros portais também, né? Em geral, citação é a métrica mais utilizada na área acadêmica, né? Então se o trabalho é muito citado, porque ele foi muito lido, em geral é isso, tá? E ele é um trabalho importante para a área porque ele está sendo citado, então ele é base de alguma coisa. O problema de metodologia, na minha opinião, do Google Scholar é que ele faz a citação e a citação é muito genérica. Sei lá, um website citou um determinado artigo, ele contabiliza como uma citação. Só que um website é uma coisa que qualquer um publica, ele não passou por um controle de qualidade. Então, contar uma citação desse tipo, talvez não seja uma coisa muito... Aí, na métrica dele, ele coloca, tipo, pelo menos eu acho, que ele coloca que citação de website tem menos valor do que outras. Ele, acho que ele também bota... Ele também leva em consideração as citações dos próprios veículos. Ele gerar número de citação mesmo. Se você for olhar lá, o mais citado tem lá, contabilizando o número de citações, está lá o mais citado. Porque é difícil, às vezes, você... Os próprios veículos têm pesos diferentes. Você colocar esse peso não é trivial. Então, assim, por isso que... É só uma ressalva, mas não estou dizendo que o Scholar é ruim. Ele é bom. Ele é bom. O Scholar é muito bom. Ele acha qualquer coisa. Indexa. E é muito atualizado. Um artigo que acabou de sair, você procura no Scholar, está lá. Isso não acontece em outros indexadores, que leva tempo para poder... Porque é uma coisa meio mais manual, vamos dizer assim. Um processo mais... Mais lento. Essa semana eu fui no... conversar no IRC, aí eu fui no canal da ZIF.org perguntar, só compartilhando experiência. Aí eu fui no canal da ZIF.org perguntar para quem estava interessado em desenvolver codec, o que é que precisava. Eles sugeriram que eu fosse implementar um. Em vez de dizer qual era o conjunto de assuntos essenciais, você implementasse, porque aí eu ia descobrir por mim mesmo quais eram as minhas carências e ia focar nelas. Acho que vale para qualquer área, que aí você vai verificar um paper. Aí se você conseguir verificar, então é porque você já tem os conjuntos de habilidades essenciais para aquela área. É um bom começo. Outra experiência que eu compartilho agora é que antes você falou que raciocínio lógico era uma habilidade essencial. E eu concordo bastante. Teve um algoritmo que eu implementei. Enquanto eu estava implementando, eu fiz algumas melhorias. Mas o algoritmo que eu estava implementando era um filtro de imagem. E quem ia consumir esse filtro de imagem eram humanos, não era um computador. Então, é totalmente subjetivo se uma mudança que eu faço no algoritmo é boa ou ruim. É difícil você avaliar. Aí eu tive que desenvolver um critério e aí usava esse critério para dizer se uma mudança que eu tinha feito era boa ou ruim. Porém, muita mudança ficou de fora porque eu não tinha como provar que ela era uma mudança positiva. Então eu melhorei pouco o algoritmo. Esse é um desafio, Vinícius. Acho que você passou por um processo interessante. Porque esse é um desafio. Quando você propõe uma coisa nova, você tem que avaliar. Aquilo que eu falei, né? Validar o que você fez. E esse processo de avaliação nem sempre é tão claro. Né? Como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou comparar isso? Existem as técnicas estatísticas, certo? Né, testes de hipótese, intervalos de confiança, serve para isso. Mas, nesse seu caso, que envolve o usuário, em geral, o que se faz na pesquisa experimental é colocar o usuário para avaliar. Né? Então, é o que acontece em muita coisa de engenharia de software. Na engenharia de software, você coloca o usuário para fazer. Você desenvolve, por exemplo, uma ferramenta que vai estar integrada ao Eclipse, e que você acha que vai aumentar a produtividade dos desenvolvedores. Como é que você mostra que aumenta a produtividade? Então você vai ter que colocar algumas pessoas desenvolvendo com essa ferramenta, outras sem essa ferramenta, e ter algumas métricas de produtividade de desenvolvimento de software para comparar com e sem a ferramenta, ou com essa ferramenta e com outra ferramenta. Então nesse seu caso, a única forma que tinha, certo, é passar questionário bem elaborado para as pessoas responderem, usarem o que você desenvolveu, responder. Então, existe na metodologia científica formas de avaliação. Mas é um desafio, nem sempre é fácil. Principalmente quando lê com seres humanos, que é mais difícil, porque é muito mais caro você, por exemplo, alugar um ser humano do que usar um dia de máquina, né? E você tem que fazer com várias pessoas, assim como no computador você submete a vários dados, né? E principalmente com a capacidade de design do Vinícius também, que é uma coisa muito boa. O que parecia bom para ele pode não ser bom para todo mundo. Mas esse é uma coisa que é importantíssima. Assim, muito artigo é rejeitado porque não consegue avaliar bem. Então você manda, não tem avaliação, revisou, olha assim, tá, tudo bem. Você escreveu uma técnica que parece que é interessante, mas não está avaliado, eu não consigo comparar com ninguém, não consigo comparar com o que já existe, então você não está convencendo ao leitor, aquela história do convencimento, de que realmente isso daí é bom. É diferente quando você tem uma área muito teórica. Eu vou provar um teorema. Provou o teorema, estava aberto, acabou, você não tem mais o que fazer. Né? Prova que P é igual a NP. Se você provar isso, você ganha além de $1 milhão, você ganha um monte de paper e provavelmente o ACM Turing Award, que é o Nobel da computação. Certo? Só que é uma coisa teórica, você não vai precisar. Uma vez que você tem a prova e a prova seja válida, seja correta, que seja revisada por várias pessoas, você não precisa comparar essa prova com mais nada, você provou uma coisa. Mas na área experimental, que são essas áreas que a gente está discutindo, você tem que comparar com o que já existe, porque senão a avaliação fica muito subjetiva, né? Isso não faz parte da ciência. A ciência tem que ter uma avaliação objetiva. E mesmo assim ainda pode discutir o seu critério de avaliação, né? Sim. Por exemplo, se você bota com um conjunto de usuários, aquele conjunto de usuários pode ser um conjunto local, pode ser de acordo com aquele tempo, com o tempo aquilo pode mudar. Certamente. Várias coisas que a pessoa não pode medir. Certamente, mas é melhor você ter alguma avaliação para dizer, no meu conjunto de usuários, eu tive esse resultado. Não quer dizer necessariamente que eu possa estar falando. É onde entra a parte da ciência ser incremental. Você submete com isso e depois alguém vai expandindo, expandindo, expandindo, até que chegue um bom denominador comum. A gente falou e durante toda essa discussão teve o problema de fazer muitas coisas, ler muitas coisas, acompanhar muitas coisas, produzir muitas coisas, e chegam isso tudo acaba indo para um problema de organização. Quais são as ferramentas que você usa para se manter organizado? Tanto no que você produz, no que você consome, no que você usa para se manter atualizado, etc. Isso é interessante, né? Você falou em ferramentas. Bom, o que a gente faz é a gente lê muito paper e cataloga isso, né? Tem que catalogar, você tem que registrar o que você leu, de repente você não está lendo de novo o paper que você já leu. E fazer comentários eventualmente, tá? Então, você tem algum software que facilite isso, que você faça comentários, coloque lá e registre o que você leu para quando você for escrever alguma coisa, você ter referências, fazer referência a esse artigo de uma forma mais fácil. Porque imagina você toda vez escrever as referências, ter que digitar tudo, a lista de autores, o título do paper, o veículo, o ano, um monte de coisa, né? Isso daria muito mais trabalho do que, na verdade, a gente deve ter. Então, eu uso uma ferramenta chamada Mendeley para catalogar os artigos que eu leio. Aí tem os artigos que eu leio e os artigos que eu publico também eu guardo nela. É uma ferramenta interessante e tem um leitor de PDF que você pode marcar textos e etc. Essa é uma das ferramentas, né? E essa ferramenta ela é interessante porque ela se integra com o LaTeX, que é o que eu uso para digitar os textos. Então tem o BibTeX e o LaTeX que trabalham juntos, um para você escrever os textos, outro para você catalogar as referências. E o Mendeley já exporta todas essas referências que você tem no formato do BibTeX. Aí facilita muito na hora de escrever. Isso é uma das coisas. Outras ferramentas que eu uso. Bom, eventualmente eu uso simuladores de redes, tá? Porque às vezes você quer fazer... Tem vários motivos para você usar simuladores, ao invés de, por exemplo, às vezes implementar de fato isso em alguma rede. Por exemplo, você quer fazer uma simulação, eu quero testar a escalabilidade de um algoritmo. Eu quero ter 1.000 nós na rede, eu quero ter 2.000 nós na rede. Se for ter que esperar dinheiro para comprar isso, eu estou perdido. Eu não faço a minha pesquisa. Então, essa questão de escalabilidade ajuda bastante seus simuladores. Eu uso bastante. Então, tem um específico que eu uso, chama MNET. Ele é gratuito. E aí eu uso... O MNET ele é um framework bem geral, que você pode simular várias coisas. E aí, para mobilidade, eu uso uma outra coisa em cima do MNET, chama InetMaNet. Então, isso aí é o pacote que eu uso para fazer minhas simulações. Experiência já prática. Nós sensores, eventualmente, a gente agora vai adquirir alguns para fazer uns testes. Se for na computação móvel com smartphone, o que mais? E para análise estatística eu uso R. Então, esse é o conjunto de ferramentas que eu tenho usado hoje em dia. Você falou de simulador. Simulador, para se tornar útil, tem que pegar o máximo de informações que um ambiente de verdade também vai ter. No ambiente de verdade, tem os fatores que você não espera, que são caóticos. Então, o simulador vai usar uma função aleatória no meio dela para simular ruído. Mas se você coloca para o simulador usar números aleatórios de verdade, então sua pesquisa não é reproduzível, porque não vai ter como reproduzir aquilo. Então acho que outra habilidade que entra é a pessoa saber o que é um algoritmo pseudo-aleatório, saber a importância da diferença de semente do gerador de algoritmos e compartilhar a semente no artigo. Só que isso aí eu acho que vai naquilo que você falou de estudar estatística, né? Isso aí é conhecimento de estatística, não somente estatística básica, assim, nos primeiros cursos de estatística ninguém vê isso. É uma coisa de simulação mesmo. Então tem uma parte de estatística que é simulação e como projetar experimentos. E esse é uma das coisas. Então o que você falou, na verdade, só tem uma ressalva, não necessariamente comportamento é caótico. Caos é uma coisa e aleatório é outra coisa. Então assim, o que você quis falar, eu acho que foi aleatório. Então tem ruídos que são aleatórios, que você não tem como modelar isso de uma forma determinística. Ele ocorre de forma aleatória. Então, isso aí é modelado através de distribuições e de geradores de números pseudo-aleatórios. A máquina ela não consegue gerar número aleatório, porque a nossa máquina é determinística. Certo? Então, ela sempre executa uma sequência de passos de forma determinística. Então, esses números são pseudo-aleatórios, a não ser que ela tenha sensores que captem coisas do ambiente. Aí ela consegue captar coisas aleatórias que vêm do ambiente. Mas de fato, mas você quando guarda a semente e você gera números pseudo-aleatórios, você está guardando também a natureza aleatória daquele evento que você quer simular. Então, o fato de você guardar a semente e você rodar novamente o experimento e gerar exatamente o mesmo resultado, ele é reprodutível, não significa que você não está fazendo um experimento com a ideia de experimento aleatório. Então, assim, é o que você falou. É o conhecimento de simulação. Tem que... Se você vai trabalhar com simulação, é que é aquela coisa, depende do que você trabalha. Se você é um teórico, você não precisa ter esse conhecimento. Se você só trabalha com teoria, você não precisa ter o conhecimento de simulação, de... Claro que é bom ter, mas você não precisa ter de experimentação, como fazer um experimento, como fazer uma simulação. Você não precisa saber isso se você está provando teorema. Se você cai na ciência experimental, então você tem que saber... Conduzir um experimento, construir um experimento, você tem que saber, se não for um experimento real, você tem que saber como fazer uma simulação, se for o caso de simulação que você tem. Então, isso aí também faz parte das habilidades. Eu ia perguntar quais eram a lista de dicas que você tem para desenvolver o crescimento pessoal da pessoa. Mas eu acho que isso a gente falou durante todo o podcast. Então eu vou pular para a parte de trabalho e equipe. Por exemplo, em desenvolvimento de software, que eu conheço mais, coisas essenciais é você ter um vocabulário compartilhado, aí você entraria no padrão de projeto. É importante você colaborar o seu trabalho, então tem controle de versão distribuído. Mas como é a história de publicação de paper, por exemplo, para trabalhar com muitas pessoas? Em geral, eu uso ferramentas parecidas com de engenharia de software. Eu uso SVN, coisas desse tipo, para compartilhar o código do texto. Então, é bem parecido. Em termos de produção de texto, é bem parecido com produção de código. Então, você tem sessões, cada um faz o lock da sessão que vai trabalhar, começa a escrever ali, depois se submete, as pessoas que quiserem mexer, elas vão ter acesso, mexe, submete as versões e faz o controle de versão. É bem parecido. Certo? Eu sei que tem o Git agora, que é um pouco mais moderno, mas eu uso SVN ainda. Nunca tive a necessidade de mudar. Então, não fui atrás de mudar. Mas, é isso. Eu uso o SVN para fazer esse tipo de coisa. Do texto, né? Se precisar alguma coisa de... Note que quando a gente faz simulação ou experimentação na área da computação, em geral, isso envolve codificação também. Certo? A gente não está preocupado com as coisas de engenharia de software provavelmente dita. Certo? A gente desenvolve alguma coisa no simulador, esses simuladores exigem codificação. Então, por exemplo, o MNET você tem que saber programar C++ para poder construir os módulos das coisas que você vai testar. Então, quando você está fazendo isso, você também usa as ferramentas bem parecidas com essas que você citou, de controle de versão, de documentação, e etc. Nesse ponto é parecido. Agora depende da área, tá? Vinícius, assim, depende da área, sei lá, um químico, vai fazer diferente. Em geral, ele faz totalmente diferente do que a gente faz. Ele não desenvolve software. Biólogo trabalha com... basicamente, a parte de DNA é padrão, reconhecimento padrão. Não, tudo bem, mas aí aí é biotecnologia, tudo bem, pode, mas em geral não. Sei lá, o biólogo trabalha, sei lá, observando o comportamento de pássaros. Estou falando assim, mas você falou de uma coisa específica, que é biotecnologia. Então ele está trabalhando com a parte genética, que existe toda a tecnologia por trás, de reconhecimento padrão e tal. Mas o biólogo pode estar catalogando pássaros, observando o comportamento dele e registrando. Então não tem as mesmas... Não é? Ele usa as ferramentas estatísticas para analisar, que são comuns às nossas, mas ele não usa os mesmos métodos que a gente. Eu vi uma vez, no jornal, estava assistindo alguma coisa, era um jornalista, estava pesquisando o meteorólogo, que o centro deles, eles tinham anotado não sei quantos anos de registro, estava no papel, aquilo com um grande desgosto, sabe, que não era um banco de dados por trás, ele não podia... fazer análises, consultas, era praticamente inútil enquanto não convertesse para digital e você pudesse fazer pesquisas em muito pouco tempo. Eu vi que você é um orientador de vários e vários trabalhos, com muitos alunos e tal. Orientar é uma tarefa difícil? É complexo. É complexa porque envolve muita coisa. Envolve a expectativa dos alunos com relação ao trabalho. Envolve motivar os alunos, ensinar os caminhos. Então, por exemplo, tem muita gente que está nas grandes centros. Aqui na UFAL a gente não tem doutorado, né, na área da gente. Tem gente que está nos grandes centros que só quer saber de orientar aluno de doutorado. Porque é o aluno mais pronto. É um aluno que já passou pela graduação, já passou pelo mestrado, já teve treinamento bem interessante na área, né, de pesquisa, então ele já está mais pronto. Então dá menos trabalho de você conduzir a orientação do aluno de doutorado. O tema dele é mais sofisticado, ele vai fazer um trabalho mais sofisticado, mas ele é mais independente. Então você tem que conduzi-lo, eventualmente vai levar a desafios grandes essa condução, mas é diferente de um aluno de graduação, por exemplo, que, como você falou, ele está perdido, ele não sabe o que é ciência, não sabe como pesquisar, não sabe quais são os métodos. Isso dá bastante trabalho e é bem desafiador. Bem desafiador mesmo. Então, se é difícil, a pergunta seria, por que você faz? Olha, se você fizer muitas perguntas desse tipo, aí qualquer pesquisador vai entrar em crise. Porque, principalmente no nosso sistema, a gente tem uma coisa que eu acho que é muito contraprodutiva. Que, por exemplo... As universidades, elas dão preferência a contratar pessoas com doutorado, né? Ela incentiva, pelo menos quem não tem doutorado, incentiva a fazer. Hoje em dia está ficando cada vez mais difícil você entrar, por exemplo, para ser professor numa universidade sem ter doutorado. Mas uma vez que você entra, você não é mais cobrado pelas atividades de pesquisa, você é cobrado pelas atividades de ensino. Em tese, a universidade tem três frentes, a extensão, pesquisa e ensino, mas a gente só é cobrado formalmente pelo ensino. Então, existe um consenso de que uma pessoa que entra com esse nível de formação deve fazer pelo menos duas dessas três. Então, sei lá, você faz ensino e extensão, ou ensino e pesquisa. Ensino sempre tem que estar no meio. Então, mas assim, a gente não é cobrado, não existe uma métrica de cobrança de pesquisa. Tá? Então, não diz assim, você tem que orientar tantos alunos de mestrado por ano, pelo menos tanto, não existe nenhuma métrica. Você tem que publicar tantos artigos por ano, não existe. Existe, você tenta, você se motiva a fazer isso para você conseguir mais projetos, você conseguir mais trabalho. Você não ganha nada mais por isso. Então, quando eu oriento alunos, eu não recebo nenhum centavo a mais do que isso. O ganho não é tangível, eu não consigo, por exemplo, somente aluno de graduação, a maior parte dos casos, você não tem nenhum ganho específico em orientar um aluno de graduação. Quando você orienta um aluno de doutorado, em geral, você está trabalhando com um cara que já está mais treinado, que ele começa a produzir, e você está ajudando, sua produção vai junto. É aquilo que você viu lá dos artigos serem com aquela pessoa, com o orientador. Então você ganha aquelas linhas no currículo e torna mais competitivo para projetos. Você consegue projetos para ter mais trabalho, então é uma coisa... No Brasil é meio contraprodutivo o sistema, porque a gente não é recompensado por essas coisas. A maior recompensa que tem é conseguir uma bolsa de pesquisa do CNPq, que R$ 1.000 a mais. A bolsa de mais alto nível acho que é R$ 1.200. Pesquisador 1A. O cara quase um Deus. E ele ganha R$ 1.000 e poucos a mais do que um professor que não faz pesquisa. Então não é financeiro, doutor. Ver o sorriso na cara do aluno depois que ela aprende. Não, é claro que existe essa recompensa. Isso é uma recompensa. Quando você forma um aluno e esse aluno depois ele tem um sucesso profissional, seja lá qual for, seja na área da acadêmica ou na área empresarial, é prazeroso. Mas assim, o que é que motiva as pessoas a fazer isso? Vinícius, essa pergunta é muito filosófica. Porque, principalmente no Brasil, né? A gente não tem esse estímulo todo. Nos Estados Unidos eles já têm algumas coisas. Eles têm, por exemplo, eu trabalhei com um cara no Canadá que ele tinha tanto projeto de pesquisa aprovado, ele trazia tanto dinheiro para a universidade que ele foi dispensado de aulas. Isso é comum, ó. Então esses caras mais nível mais alto em geral eles são dispensados de aulas. Você pode dizer, poxa, mas é sacanagem, porque aí o aluno queria ter contato com ele, né? O aluno de graduação, etc. Não, ele está na pós. Esse é o professor que vai estar na pós. Na graduação, ele tem pouca atuação, em geral. Esses caras que são muito famosos. Eles trazem tanto dinheiro para a universidade, que a universidade dá de bônus para ele dizer assim, olha, você vai ter uma atividade a menos que tire o seu foco da pesquisa, porque o ensino você tem que ir lá na sala de aula, se preparar a aula, vai para a sala de aula, apresenta, depois você tem que corrigir prova, tem que atender aluno, tem que corrigir trabalhos, etc. Isso tudo tem uma carga de trabalho razoável, né? Então, a universidade libera o cara disso, ele fica só em pesquisa e na pós. Então, existe um ganho, assim, né? Ou, eventualmente, também tem o retorno financeiro. Lá, os salários não são iguais. Então, mesmo pessoas com doutorado, com o mesmo tempo de serviço, podem ganhar diferente, ganhar salários diferentes, se uma pessoa for mais produtiva que a outra. Então, lá tem um motivo claro, assim. A parte financeira, a parte de você tem melhores condições de trabalho e etc. Aqui você tem melhores condições de trabalho, se você tem projetos. Mas orientar aluno, por exemplo, não tem. É porque faz parte, sei lá, a gente faz porque a gente gosta e porque faz parte do negócio, né? E a gente foi treinado para isso, não sei, é difícil explicar. Não, creio que tudo bem, né? Queria agradecer ao Heitor e obrigado aí por falar sobre as coisas e não tenho mais nenhuma pergunta, não. Tem alguma mensagem que vocês querem falar? Tanto bom quanto... Busquem conhecimento. Beleza, então agradecer também que o Heitor que aceitou o convite e tal. Então é isso. E agradecer o espaço. Tem, né? Se ele dá a oportunidade, a gente ir. Trazer conhecimento, né, e incentivar algumas coisas aí, tá? Trazer conhecimento, discutir sobre. Eu acho que isso é que é rico. O ambiente universitário tem que ser um ambiente que a discussão está sempre presente, porque não é aquela coisa que...